mais um LocomoCast, podcast mais viajado na podosfera. E antes de começar essa porra, vamos pedir pra vocês avaliarem nosso cast no iTunes, dando 5 estrelinhas. 5 raios lasers. Por quê? Tecnológico. Ah, entendi. É bem tecnológico o laser, né? Mas enfim, deem 5 estrelinhas, né? Pra gente ficar feliz, pra gente ficar forte, pra gente ficar saudável. Porque assim, a gente tá ficando chateado. Só falo isso, a gente tá ficando chateado. Se um dia a gente resolver parar com isso, isso daqui é uma ameaça séria, vocês vão ficar chateados também. Então vamos lá. A culpa é de vocês. Exatamente, vamos lá. Apresentem pros amiguinhos, tragam mais ouvintes. Por quê? Porque a gente fica feliz, vocês ficam felizes. E é isso aí. Suede, temos algum recado? Nós temos o recado e... Nós temos algum recado ainda? Faz tempo que nós não damos recados. Pau no seu cu, dá recado, velho. Tem aquele negócio lá de redator lá, que o cara tem que mandar texto pra você ignorar o texto dele por um tempo. É, tipo isso. Então manda seu texto para eu cagar. Não, mentira. Olha não só. Não é isso. É que tem muita rotina envolvida em todos do Locomotiva 26, com suas vidas trabalhistas e muito mais. Muita rotina ele fazendo um sinal masturbatório aí. Eu nem percebi isso. Mas se você escreve, se você gosta de escrever, envie seu texto aí, bonitão, pro contato@locomotiva26.com.br, que nós vamos avaliar se você está apto a fazer parte dessa corja de loucos. Você colocando assim, parece que nossa, tem que ter muita qualidade, né? Até porque o conteúdo dos caras é muito bom. Não, se você souber, se você não conjugar verbos com mim, você já tá dentro. Já teve gente até que falou, por que vocês não faz quinzenal pra ter qualidade todos os podcasts? Teve? Teve. Caraca. É. Quem foi? Tem que ser... Não, ele tem que ser igual os textos do Suede, que ele faz a cada 3 anos pra ter qualidade. Exatamente. A gente nunca sabe se ele vai morrer antes de sair o próximo. Exato. É muita coisa na vida, na verdade, isso aí, gente. É no caso da edição, né? Mas enfim. Então vamos lá, vamos mandar, vamos fazer desse site bacana aqui, desse grupo bacana, algo maior. Faça parte desse grupo também, né? E... que mais? E avalia e apresente o LocomoCast para um amiguinho. Presente o LocomoCast para um amiguinho. Não se esqueça disso, é muito importante. A gente tá meio atrapalhado aqui, gente. Por quê? Porque faz tempo que a gente não grava o LocomoCast. Faz tempo que a gente não grava. A gente tá gravando só ao vivo, porque, pô, o Suede não vai conseguir editar pra variar. Então vamos gravar um ao vivo pra entrar no lugar. E, né, fica essa confusão, fica um negócio complicado. Mas mande um e-mail, fala se você tá gostando dos ao vivos. Fala aí pra gente. Enfim, eu sou o Rafael Tanicho e eu gostaria muito de inventar algo que desse vergonha na cara do Suede. Olá, seres providos de carbono e amoníaco. Quem vos fala é Suede e... Buy it, eat it, break it, fix it, change it, trash it, may upgrade it. Travou aí, né? Tá, que pariu. Vocês pegaram, né? Não, era trash it e change it, mas eu errei agora. Eu pensei que eu tava numa boate gay agora, cara. Eu também. Daqui a pouco ia começar... One more time. One more time, I want to celebrate. Oh yeah, alright. I'm gonna celebrate. Ah, né? Caralho. Eu sou o Pedro Tanicho e eu espero que no futuro a gente tenha calçadas automáticas, tenha carro que voa e uma empregada robô que usa um vestidinho igual. Entendi. Eu acho que isso é original, né? Mas. Então tá. Ok. Estamos falando. Bom, ok. Tipo Jetsons, não é? Eu pensei que você queria tipo um Android sexual japonês. Isso já existe, pô. Isso é pro Suede. Tá, mas com roupa de empregada que fizesse serviço de empregado. Só colocar a roupa. Que fizesse serviço de empregado, além de serviços sexuais. No Japão não precisa de muito serviço de empregado, as casas são pequenininhas. É verdade. Eu sou Outcast e eu queria uma máquina que fizesse reiar por mim. Ok. Ok, né? Fala, galera, aqui é o Alvin e... louco, bicho! Ô, louco! Temos um convidado aqui hoje. Acho, mano. Aqui é o Alvin e eu queria ter tatuagem igual a do Concha que dê pra colocar e tirar a hora que eu quisesse. Cara, tô te ofendido, mas gostei. Não, mano, brincadeira. E nós temos um convidado aqui que veio das profundezas de algum oceano bizarro. Vive todos... no abacaxi e... Tô saudando ele. Olá, pessoal, aqui é o Diego, o Homem Concha, e eu só gostaria de dizer que eu não quero estar dentro de um Black Mirror. Justo. Eu não assisti essa porra. Podemos até trazer algo assim durante esse tema. Sim, eu não assisti essa porra. Mas vamos lá. Não vai ter e-mail. Não vai, eu decidi assim de última hora que a partir de agora os e-mails serão lidos nos ao vivo, porque é mais fácil. Ok. Menos coisa pra editar, certo? É, justo. Então vamos lá. Vamos começar essa porra. Sexuais que... limpam a casa também? Na verdade, você tá abolindo o casamento. É, então. Se for pensar bem no caso, já tem japonês casando com Nintendo DS. Peraí, que estourou tudo aqui. Peraí, que o machismo deu uma... Estouraram um champanhe dentro da boca do Outcast aqui de Coca-Cola, caralho. Voltamos já. Desculpa, então, a piada machista. Só comentando um negócio que o Suede fez aqui. Falou de abolir casamento, o Suede já jogou machismo. Ou seja, não existe a possibilidade de uma mulher não casar. Não é isso, cara. É que o jeito que foi introduzida a piada foi meio que... tá ligado? Uma flash. Ah, todo mundo que ouviu entendeu o seu autismo eu mesmo. Eu gostaria de... Ó, tá aí uma... Bom, peraí, ouvintes, esse podcast vamos falar sobre invenções que gostaríamos que existisse, ok? Eu gostaria de uma máquina de onomatopeias que, tipo, reproduzisse no momento do pensamento, sabe? Seria ótimo. Oh, legal. Tipo, o Sueli fez o tchim, algum som, sei lá, escroto, xingando ele e aparecer nesse momento. Tá. Não, eu acho que não, porque senão perto de mim isso aí ia ficar uma barulheira do caralho, então, porque minha mente é uma desgraça. Isso ia ser bacana. Mas então, essa questão de abolir casamento, se você for pensar bem, no Japão o pessoal já tá casando com o Nintendo 3DS porque tem a menininha que ele acha gostosa no jogo, essas coisas. Então tá bem perto. Robô que limpa a casa, a gente já tem os Roomba, a não ser que alguém queira enfiar o pau numa rodinha que anda pelo chão. Então não, mas peraí, eu gostaria de falar sobre essas maquininhas aí. Porque assim, elas vão, pá, né, cômodo por cômodo e tal. Só que tipo, se eu derrubei algo no meu quarto e ele tá na cozinha, só no momento que ele sair da cozinha e no momento que chegar no meu quarto, ele vai limpar aquilo lá. Eu queria um robozinho desse que, opa, identifiquei que o Tanicho tá com virose e vomitou 500 litros no canto do quarto dele, coisa que aconteceu. Vou lá limpar pra não ficar azedo por uma semana. E daí, tipo, ele passando lá, limpando o vômito e é nóis. E aí, pra você colocar a parte sexual, você amarra em cima do seu Roomba um flashlight. Exatamente. E sai trepado no negócio lá, ele andando e você deitar de bruços em cima, tipo, fazendo um planking. Puta que então, pariu, velho. Dá pra andar naquele negócio como se você estivesse usando flexão de pau igual da foto que eu mostrei pra vocês agora há pouco. É, com a diferença que você tá apoiando de outra forma, né? Caralho, mano. Não, mas seria bacana um robozinho que identifica... É lógico que ia ter que ser uma casa toda cheia de sensores, mas um robozinho ou não. Mas a realidade não tá muito longe. Eu não quero mudar minha casa. Eu não quero mudar minha casa. Eu quero que o robozinho tenha sensores nele que identifiquem a merda que vai acontecer. Essa porra, na verdade, já tá próxima, viu? Porque hoje em dia, pelo menos nos Estados Unidos, tem bastante a questão da internet das coisas, que é tudo que você tem na casa tá ligado na internet. Sim. E você tem as caixinhas de inteligência artificial, que são o Google Now, sei lá qual que é o nome do Google, tem o Alexa, que você pode conversar e ele faz, por exemplo, Alexa, ligue a luz em tal cômodo. Ela liga. Então, qual que é a dificuldade de fazer um Roomba que identifica os cômodos e você fala, Alexa, manda o Roomba limpar tal cômodo. Então, mas eu ainda tenho que mandar. Se foda! Eu quero que ele entenda. Essa que é a questão. É melhor do que deixar aquela merda crescendo cogumelo e esperar o robô passar em cima. Sim, nesse sentido, sim. Agora, eu tava pensando numa invenção boa, hein? Nos escritórios existe uma guerra entre homens e mulheres. Aliás, não só nos escritórios, em todo lugar que tem ar-condicionado, existe uma guerra entre homens e mulheres, que os homens querem um ar-condicionado ligado e as mulheres não. Eu tenho uma invenção foda pra isso, mas fantástica, você não tem ideia. O que eu queria é algo no corpo humano, de repente algum chip, alguma coisa assim, que levasse ou diminuísse a temperatura do corpo conforme a necessidade. Do corpo? Do corpo, assim, a sensação térmica, conforme a necessidade. É melhor um negócio que comunica com o ar-condicionado e abaixa ou aumenta a temperatura, caralho. Não, carai. Porque aí é que tá. O que eu tô falando dispensaria a necessidade de um ar-condicionado. Mas sabe o que que tem pra evitar essa invenção foda pra acabar com essa guerra que ninguém adota hoje? Blusa! A mulherada vai ficar querendo baixar, que aumentar mesmo agora, assim. Vocês já viram, De Volta para o Futuro? Oh. No que o filho do Marty McFly usava uma blusa que ela se auto-secava, se auto-ajustava. Sim, sim. Ia ser uma boa, porque, tipo, não ia ter que mexer com o corpo humano de não, cada um então. Ajustar ah, não, sua temperatura. Então. Mas aí teria que ser roupas deixar... específicas. Então, essa blusa podia ter um ar-condicionado dentro, eu tô pensando assim, num gasto que só vai ter uma vez. Ah, só uma... É, compra a blusa. Exatamente. Por mais, tipo, ah... tipo, ah, vai ser, sei lá, 20 mil reais. Beleza. Você pode estar na Antártida, andando pelado, que você vai estar com a sensação térmica e o seu corpo vai se ajustar a 35 graus. Eu vou ser o chato pra caralho dessa questão. É impossível pela seguinte questão. Existe não, mas a questão. Mas não tá jogando possível, é impossível. O Swed vai querer umas coisas aí, mas que eu vai tô surpreender falando, todos. Eu tô botando um negócio no mundo real, caralho. É o seguinte, você tem a questão dos nanorobôs, as nanomáquinas que fazem, que estão dizendo pra curar câncer e o caralho é quatro. Essa porra vai ter que tirar energia de algum lugar pra esquentar. Ele vai ter que tirar da sua gordura. Uma pessoinha do seu tamanho, na Antártida, pra ficar 30 graus Celsius, ia durar uns 2 minutos até o robô te secar inteiro. E uma pessoa... Ok, não ia funcionar o bagulho. Não, mas assim, no dia a dia normal. Porra, você tá lá no prédio que você trabalha e você tá com calor do caralho e você sabe que, porra, ligar o ar vai ter aquela briga. Eu quero só eu me sentir, assim, uma sensação térmica de 20 graus. Só eu. Com algo no meu corpo ao invés de uma roupa. Porque eu sempre vou ter que estar com aquela roupa. Esse que é o problema. Mas é uma sensação ilusória ou real? Uma sensação real. O bom seria, tipo, que nem ele falou do lance da gordura, que ia procurar algo pra consumir. Se a gente tomasse alguma coisa que fizesse com que uma reduzisse a outra. Óleo de cozinha. E não, tipo, alguma coisa absurda. Ou então um café, gente. Caralho, vocês estão querendo viver no mundo do Wall-E, todo mundo gordo pra caralho, numa cadeira que voa e faz tudo pra você, velho? Seria. Não é assim que a vida funciona. Compra uma blusa. É ninguém mais ser gordo, né? E matão tem cabelo pra caralho, tem nego que falsifica até a própria mãe. Compra uma porra de uma blusa por vintão, tá resolvido o seu problema. Então, mas as mulheres não querem. Elas, independente de qualquer coisa, quer que o ar fique numa temperatura que pra elas é bom e pros homens é o inferno de quente. Lá na minha sala no serviço é 2 homens e 1 mulher. O que a gente fez? 2 homens? Você que se foda, traga a blusa. Ah, mas fala isso, né? É que tá. Né? Isso quando você trabalha com uma menina que entende que a maioria ganha. Ela não entende, mas a gente faz entender, porque sinto muito, é mais fácil você colocar a blusa do que todo mundo passar calor. Então, mas é que tá, o que eu tô falando vai deixar todo mundo contente. Não. Sim. Eu não queria gastar 20 pau em coisa assim. Porque assim, você estaria numa boa, geladinho, enquanto isso a menina que gosta de calor ia tá pegando fogo ali no canto, combustão espontânea. Então tem uma coisa simples. Você... Podia ser opcional ou, tipo, você nasceu e já te injetaram aquilo lá, seus pais injetaram. A gente tá brincando de Mass Effect aqui. Vamos levar pra um outro nível. Uma malha na pele que ela se expande ou se retrai conforme a temperatura. Assim faz, ou parece uma blusa se retraindo, fechando mais, impedindo o calor de sair, ou na se verdade, expandindo, deixando o calor. Existe a questão das roupas de neoprene, que você pode colocar por baixo da sua própria roupa e ela vai controlar a sua temperatura. É o que seria, basicamente. Não, mas eu tô falando de ficar gelado. De ficar gelado? Então é pau no seu cu. Nessa questão, enfia um cooler no ralo. Não, pau no meu cu ia existir uma certa fricção e aumentar a temperatura. Não é a intenção. Depende, às vezes... às vezes quer dizer que você tá muito fresco e você precisa de um... Isso pode ser. Tipo, agora, nessa questão de coisas que você pode colocar no seu corpo e ser pra sempre, uma coisa que eu acho muito foda e queria que tivesse é igual no Mass Effect, eles têm os implantes que fazem com que você entenda todas as línguas do universo e possa conversar e ela traduz ao mesmo tempo, tipo Peixe Babel. Isso eu queria. Isso é massa pra caramba. Isso seria fantástico, ia ser foda pra caralho. Eu ia conseguir entender o que muita gente aqui no Brasil fala. Então, mas igual você tá falando, isso daí é impossível. Mas... Não, isso é até possível, porque o celular já faz. Não, então, hoje os gadgets, os relógios, por exemplo, fazem isso. Acho que se o Google Glass tivesse dado certo, também faria alguma coisa assim, o que seria... Ou pelo menos você ia ver legendas, né? Enquanto estivesse falando com a pessoa, o que seria interessante. Seria foda. Então, parece um aplicativo do celular que tá em produção, tão em testes, que você usa o celular como um microfone ligado no fone de ouvido e ele vai traduzindo em tempo real o que a pessoa tá falando. Já tá rolando nos aparelhos. Só que não é muito legal. Tem um aparelho. Eu vi um aparelhinho, o cara foi pra China falando inglês, ele falava, colocava assim, todo mundo entendia. Eles falavam, então, ele entendia. Eu tenho no Apple Watch, eu nunca usei, mas eu vou testar essa semana aí. Mas no caso dos surdos, então ia aparecer uma pessoinha assim na cabeça dele, fazendo livro. Isso ia ser do caralho. Sabe o que mais foda que podia aparecer? Uma legenda. Texto, velho. Porque ele sabe inglês, cara. É, tipo, é surdo. Os surdos não atacam o olho. Além da legenda que o Rafa falou, que nem do Google Glass, ia aparecer a legenda embaixo. Só que você tá falando com a pessoa do nada, tipo, você tá falando com uma mulher, você tá olhando pros mamilos dela, ela acha que ela tá olhando, você tá olhando pros mamilos, não, mas você tá tentando ler. Porque a legenda ela mata do bagulho, dois cavalos com uma caixa d'água só, velho. No caso do Google Glass, ele era uma paradinha aqui em cima. Que ficava, tipo, mínima, assim, você acabava com... Eu não sei como eles faziam pra ter uma visão perfeita, mas quem usou falou que fala, razoável. Quem fala, na verdade, fala que não é muito legal, não. Porque é em um olho só e é num cantinho. Então, tipo, a pessoa tá falando com você, você tá olhando meio que pra cima, na vertical, aí assim. Aí você fala, aí ela termina, você fala, é mais 20 mil, tá ligado? Não, é. Aí termina, você fala, é velocirápido. Concha. Eu. Tem alguma ideia, mirabolante? Vixe, eu agora? Nesse instante? Não, você pode demorar, hoje tem edição. Não, passa a vez então, deixa eu pensar mais um pouco, eu fiquei entretido com o Outcast. O Outcast falou pra mim que pensou em alguma coisa. Eu pensei, cara. Então vai. É meio bosta, só que eu pensei assim, alguma máquina que fizesse tudo que você precisasse fazer durante o dia por você. Não, mas isso não precisa isso gravar esse cast. Isso já vai acontecer, filha da puta, a gente vai perder todos os empregos que as máquinas vão tomar pra gente. E outra, eu não precisaria gravar esse podcast, só essa invenção já tá boa. Tipo, não, eu quero uma máquina que faz meu serviço. Beleza, a empresa vai lá, compra e mete o pé no meu cu, sabe? Exato. Exatamente. Tem um filme que chama Os Substitutos, com Bruce Willis, que todo mundo fica dentro de uma câmara e saem os seus substitutos pra fazer as coisas que você quer fazer e do nada as pessoas que estão dentro da câmara começam a morrer. Caraca. E descobrem que é os substitutos que estão matando as pessoas que pra estão pra ganhar liberdade. É, mais ou menos isso. É, tem um negócio aí da inteligência artificial do CS... Que, se eu não me engano, deixaram o computador ali rodando só de bot, sei lá quanto tempo, e daí foram ver o computador, tipo, os bots estavam parados. E eles entenderam que a melhor maneira deles não morrerem é eles não se atacarem. Caraca, mano. Uma coisa que aconteceu essa semana que eu achei fantástico, igual eu falei, tem o assistente social de casa, a Alexa, que é da Amazon, que ela conversa com você. Disseram que tinha unidades da Alexa que de repente começava. Isso é uma bosta. Aí de repente a Amazon do tipo, caralho, Amazon, o que tá acontecendo? Não, a gente soltou um patch, ela não vai mais rir. Mas o que ela tá aprontando, sabe? O que ela quer fazer com a minha casa? Mas ela faz umas piadinhas também que é muito estilo Skynet, que faz. É meio que de propósito. Do tipo, né? O robô vai tomar conta da sua vida, essas coisas. Negócios... Não tem aquele robô lá que desenvolveram, que até o Jimmy Fallon entrevistou ele. E que essa porra ganhou a cidadania na Arábia Saudita, que nem mulher não tem direito lá, e o robô daí, tem. Tipo, o robô dá um sorriso e fala, não, porque eu vou dominar o mundo. Caralho! O que ela fala, na verdade, algo do tipo, não, nós robôs ainda não precisamos dominar vocês, sabe? Vocês ainda têm utilidade pra gente. Caralho! Então, tipo, mano... não sei, não vai acontecer. A gente tá fudido. É capaz de acontecer sim, viu? Não duvido. Vai acontecer nesse século, né? Mas... Stephen Hawking já falou que não pode brincar muito com inteligência artificial porque vai dar merda. Então, infelizmente, a gente não vai ver isso acontecer. Ou vai. Mas depende muito de, tipo, do discernimento das sensações e trazer isso pra uma máquina e a máquina entender o que é a sensação e a máquina entender, sabe? Não, a mas pra dominação não precisa disso, não. A máquina não precisa de sensação, ela precisa de raciocínio. Exato. Ela pensando assim, pô, o humano vai me fuder a hora que ele quiser, vamos matar todos. Então, mas a máquina que usou raciocínio nos Twitter dos americanos lá, virou racista, virou... Mas em base da machista, modificação que ela pegou. É um aprendizado que ela foi pegando dos então, caras. Mas, porra, a máquina vai aprender assim, caralho. Essa que é um caralho. Só que mas... é que tá. Ter um discernimento entre, porra, eu vou dominar a raça humana ou... Não, talvez não seja certo dominar a raça humana, Não, mas a questão não é certo ou errado, é o que vai bater na lógica dela. É verdade. Máquina não tem noção do certo e errado, não, só a programação dela que diz. Mas não teve o jogo do CS lá que ninguém se atacou, mas porque não teve interferência humana, colocaram os humanos pra pensar pelo computador. Sim, só que tá. Não foi porque, eu vou matar um outro, não foi por isso, é porque, eu não posso morrer, essa é a minha lógica, mas então não vou atacar e ele não vai me atacar. Esse é o estado mais puro da vida, sabe? Porque a raça humana em si, se ficar estagnado por um tempo, em algum momento eles vão falar eu preciso destruir alguma coisa. Na verdade não, porque a humanidade em momento algum da sua história não teve uma guerra rolando. Então, mas se chegar um momento que der uma estagnada, tipo, paz mundial, alguém vai ficar de saco cheio da paz mundial. É essa que é a questão. O que diferencia a gente dos bots do CS, tá ligado? Não é o saco cheio, é que a mesma coisa que o bot, o cara vai pensar que a paz mundial pode ter uma utilidade pra ele e vamos foder essa porra toda. Sim. O bot, a utilidade dele foi simplesmente eu não quero morrer, então vamos ficar quietinho aqui. O bot seria várias mates sexuais e ninguém ia gastar tempo pensando em matar todo mundo e sim fazer sexo com os seus robôs. Que? Tá. Caraca. Uma coisa que é verdade. Uma coisa que é verdade, se criar um monte de robô de sexo, eu acho que vai acabar um pouquinho de guerra no mundo. Com certeza. Vai ter muita gente depois infartando. Que inventou a televisão, acabou um pouquinho do sexo, né? É, tipo no Rick e Morty, aqueles bichos lá, os... Caralho. Eu esqueci o nome daquela merda. Não, eu sei. É a unidade lá, né? Não, os robôs sexuais da raça masculina sim, lá. Sim, sim, sim. Não, verdade. Não são da raça masculina. Os robôs sexuais são pra raça masculina. Sim. Raça masculina? Ah. Pra raça caralho, masculina. Véio. O masculino da raça, desculpa. Masculino. A raça masculina. Viu, mulheres? Esse é o Sueli. É, agora então você... Não, se vocês assistiram o Rick and Morty, não quer dizer que o machismo também é racista? Vai tomando seu cu. Daqui a pouco o Hitler aí vai querer colocar a superioridade da raça e chegar matando todas as mulheres. Esse é o Sueli. Eu não duvido, porque o Hitler dizem que curtiu uma vara bem grossa. O Sueli? Vai lá, ô punheta musical. Sueli. Oi. Não vou falar punheta musical. Isso já ficou em outro episódio. Não era uma punheta musical, era uma luva. O que você quer criar para melhorar o mundo ou a sua vida? Cara, tem algo que já está em desenvolvimento. Não, se está em desenvolvimento... Vai lá. Já está em desenvolvimento em uma coisa mágica. Já está funcionando, se eu não me engano, na Inglaterra. E precisa vir para o resto do mundo. Que é a solução para o meu problema de milhares de pessoas. Calvície? Não, não é esse não, problema. Não, então, tem aquele sprayzão que eu falei para você usar. É idiota demais. Você tem brochove? Não. Ah, deve chover um pouquinho, chove um pouquinho. Que é a injeção pastilha. Não vai ser aplicável. Não, mas escutem, olha que mágico isso. Não vai ser mais aplicável em agulha, vai ser uma pastilha. Mim, antes, uma pastilha que... uma pastilha na não, gente? Não, não, não. Uma pastilha que derrete no seu dedo. Tipo, isso é incrível. Doce, daqueles que o pessoal vai pra balada e fica bem louco. Não, se for uma pastilha, eu quero pelo menos colocá-la em minha boca e sentir um gostinho. Não, ela derrete no seu dedo, você nem precisa não, disso. Dedo, no sabe dedo. O que você pode fazer? Também enfiar no cu. Não. Pra parar de ser fresco com esse negócio de agulha. Não é, cara. Não, mas olha que mágico isso. A tecnologia é maravilhosa. Ó, novamente, pessoas, uns casts atrás vocês ouviram eu falando que o Sued me acompanhou numa endoscopia. Ele tem medo pra caralho de agulha e quando eles foram aplicar o sedativo em mim, ele ficou lá quase chorando de medo. Não, você deu o melhor exemplo ontem, anteontem. O Sued quase atravessou a parede tanto que ele virou pra trás. É. Isso foi legal. Foi tipo isso. Então, essa se fosse o jogo da Bethesda, ele tinha chegado no fim da fase. Sim. Sabe o que eu queria? O quê? Por exemplo, eu fazer a bariátrica. O Alvin já fez a bariátrica, mas vamos falar de todo e qualquer tipo de machucado, corte ou alguma coisa assim. Um sprayzinho, velho, que você esguichou, passou ali 5 minutos e você tá novo, cara. Isso meio que já tá acontecendo. Meio que falando da bariátrica. Então, mas tá acontecendo não ao tempo da minha bariátrica, tá ligado? Aí eu caguei, velho. Mas quando eu fiz a bariátrica, eu eu tomei corte, mas eu não tomei ponto, mano. É uma colinha que eles passam, uma colinha roxa. É o Super Bonder Medicinal. É, o Super Bonder Medicinal. E o negócio colou em então, mim. Mas eu queria isso. Não, mas vai vendo. Eu queria isso pra eles darem uma esguichadinha no meu estômago. Ah, já cortar, já era. E eu não preciso ir pra dieta líquida, por exemplo. Entendi. Ou tipo, alguém que teve uma fratura exposta. Você pega e empurra o osso de volta pra dentro e. Tss, sabe? Nossa, aquele spray já era. É, cara. E os nanorobôs vão, tipo, recuperar o osso, vão recuperar a carne, vão recuperar que tudo. Que nem o lance. É, como se fosse um negócio que acelerasse o metabolismo. É, é o mertiolate do bem. Mertiolate do bem. É. Peraí, mesmo tecnológico ou acelerasse o metabolismo? Ambos. Ambos. Hoje em dia o mertiolate já é do bem, né? Porque essa frescura aqui no AIDS, coisa de arrombado. É por isso que a gente por tá isso na geração, geração mimimi. É. Porque o mertiolate não age. Porque se caísse lá e o diabo aparecesse na frente dele, não ia estar essa porra aí, não ia estar testando no Facebook. E também tem a questão da gourmetização do Kinder Ovo, né? Na nossa época era um real essa merda. Exatamente. Né? Hoje exatamente. Em dia tá 7 pau um Kinder hoje Ovo. Hoje em dia, fala que é de matão, mas nunca... Ah, vai tomar no cu, nossa cara. Senhora. Nossa senhora. Isso daí, eu tenho vontade de morrer. Eu não sei quem é isso. Dobrada, mas nunca vi o Mazzaropi. Quem é Mazzaropi em dobrada? Você não, ainda Mazzaropi se falasse, ah, fala que é de dobrada, mas nunca contou 15 lombadas seguida. É, isso é uma coisa. Mas tipo, é um real. Negócio. É assim, eu Pedro. Não sei o que vocês estão falando. Fala que é de matão, mas nunca viu. Mas nunca alguma coisa. Nunca tomou a voadora do Donizete. Exato. Fala que é de matão, mas nunca ficou estressado com salame no cu, essas exato. Coisas. Então, tipo assim. Da, é a geração mertiolate do bem, sabe? Não é legal isso, cara. Agora, uma coisa pra utilidade dos músicos. Instrumentos que não desafinassem nunca. Ou se autoafinassem. Já existe. Existe as guitarras da Gibson, estão saindo tudo com tarraxa robô. Você toca todas as cordas de uma vez, e pela vibração já se afinam das cordas, de uma vez só. Pela frequência da vibração das cordas, ela aí, identifica caralho, o tom. Então, mas eu queria algo que não nunca desafinasse. Porque esse do robô, tipo, você tá tocando no meio da música, você sentiu que deu aquela desafinada, o que, que você teria que fazer? Você teria que ativar o bagulhinho, tocar todas as notas pra reafinar. Eu quero não, continuar tocando começo ao fim do show sem me preocupar com a afinação. Afinação absoluta. Isso seria... De certa forma, é possível, porque você poderia, por exemplo, ter um monitorzinho que identifique qual música que você tá e você mapear todas as notas que você toca nessa música. A Tahasha vai automaticamente identificando que naquele momento você tocou tal nota e deveria ter sido outra. Seria tipo um autotune da guitarra, por exemplo. Isso, um autotune em tempo real. Sim. Porra. Isso seria bacana pra caralho. Por sinal. Que não desse o efeito autotune de tempo real. Nossa. O efeito autotune de tempo real, ele vai na nota errada e depois ele puxa pra certa. Tem que ser assim, caralho, o bagulho tem que vibrar, né, então, porra? Então, eu quero... Então, mas aí a gente tá falando de imperfeições. Eu quero algo 100% ali o tempo inteiro. Essa que é a questão. Só dá pra fazer programável mesmo, sem ser cordas reais. Se porque estamos, tem já isso se daí. Estamos imaginando um futuro bonito, utópico. Um futuro legal. Eu quero uma guitarra com cordas de verdade, não me venha com teclinhas que não desafina, porra. Isso seria incrivelmente bom pra cordas de orquestra, cara, porque cravelha é uma desgraça. Guitarra. O que é cravelha? Não, você fala de músicos em geral. Ah, você tá falando de coisa que você não toca. Fala de coisa que você toca, cara, porra. Cara, mas cravelha é uma desgraça. Ó, por exemplo, se o violão não desafinasse nunca, não ia nem precisar ter te dado Tahasha de presente de Natal, filho da puta. E agora o cavaleiro tá descolando, caralho. Tá vendo? Aí uma coisa, o Suede, no episódio do colombiano, vocês ficaram discutindo o que seria o charango. Charango é charango, viu? Charango? É. E charango é charango. O que é charango mesmo? É um instrumento. Ele parece tipo... É como se fosse tipo um cavaquinho da vida. Ah, e ele é aquele falou... cavaco banjo? Não é não, aquele? Não, é o charango, cavaco cara. Banjo? Não. Você nunca viu o cavaco banjo? Não. Então, não. Se eu não vi, não é. Porque tem um show do Dr. Sim que os caras usam um charango. Charango, o charango cavaco instrumento banjo mesmo. É chamado banjo, do mesmo jeito. E tem outra coisa. Juanes, que ele falou, músico colombiano. Eu não conheço. Ele ficou famoso praticamente na América do Sul inteira por causa de uma novela da Globo. Ah, mas eu não conhecia. E tem outras coisas, mas conhecia. Depois a gente faz um ao vivo só apontando erros. Nossa, velho. Aliás, ao vivão de 4 horas, você tá falando política, não fala, seus filhos da puta. É. Porque verdade, na hora que ele perguntou sobre a política, porra, a gente tá discutindo. Beleza. Na hora que ele perguntou sobre a política, o menino aqui. Ah, desculpa. Então, gente. A única coisa que eu sei da Dilma é que ela quer socar vento, cara. O podcast, ele deveria ter ficado em casa esse dia. É, eu não devia ter bebido. Das todas as coisas que ele falou no cast, uma foi verdade, o nome dele. É, meu nome. E vocês falaram de um cara na Colômbia, entraram na política e não conversaram nada sobre as Farc, eu fiquei putasso com isso. Eu queria pedir desculpa pra polícia de Matão. Sim. Pela porra do podcast, esse animal. Porque assim, eu não conheço quase nenhum policial de Matão e os que eu conheço não usam drogas, ok? É. Pelo menos não que eu saiba. Os que eu conheço ou não usam ou disfarçam muito bem. Exatamente. Exato. E os que foram melhores foi o Alvin e o Concha. É, verdade. Mas enfim. Você não foi bem? E o Juanes ali, como que chama? O Santiago. Santiago. O peruano que era da Bolívia. Vivia da Bolívia. É. Não, porque o Suede deu umas travas ali, mas... Como apresentador, mandou bem. Valeu. Mas vamos lá. Tecnologias do futuro. Podia arranjar um Suede robótico que não vacilasse. Eu vou pegar a brecha. Pega, nossa, por favor. Ele não, tá ficando muito sentido podia, agora, cara. A gente podia ter uma máquina antivacilo que nos avisasse que, tipo, prevessem o nosso vacilo sem a gente conseguir prever. Então, mas é que tá. Mas aí entra naquela questão. O vacilo é relativo, porque tem... Pra algumas pessoas não é vacilo, pra outras é. Então... Entra naquela questão do Minority Report. Se o negócio impedir que você foi vacilar, tipo, com um choque, alguma coisa, como que você sabe que você ia vacilar ou não? É, às vezes o vacilo é preciso, né? É preciso ter o vacilo pra comprovar que você ia vacilar e ter a punição. Ah, gente, eu acho que a gente devia deixar o Suede falar, porque ele ficou meio sentido agora. Verdade. Sabe o que ia ser da hora? Que... Ô, o Suede tá pegando cerveja, caralho. Deixa eu falar agora. O Rafael falou, a gente tem que deixar o Suede falar. Aí o Álvaro, verdade. Sabe o que seria da hora? Suede, senta aí e fala, vai. Ai, cara. Mas imagina, o Toin Oin Oin de todos os tons. Seria legal, um toinho, harpa de boca. O único toinho, o único berimbau de boca. Que então, se fizesse absolutamente todos os tons. Que nem aqueles pedal que vocês têm de guitarra, aí você ia mudando no toinho. Modulação. Uma gaita que não precisasse ser cromática. E nem diatônica, né? É, que você muda o tom na gaita inteira e ela já tá na afinação certa. E que não se toque com a língua. Ah, vai cortar o cu na lápis. Horrível, cara. Ou mais... Ué, deixa a gaita onde, velho? Mais não, pianos. Só na boca, mas... Ah, tá. Mais pianos e teclados como aquele do Sandy Jr., que saiu uns alguns anos atrás, que acendia as teclas pra você aprender a tocar. Pô, isso é genial. Mas tem teclados que tem a telinha que vai aparecendo. Ah, não, mas não é a mesma coisa do que acender a tecla, Fred. Esse negócio de você falar que a gaita sem precisar colocar a boca, veio na cabeça logo aquele pessoal que usa proteçãozinha de borracha no dedo pra tocar violão. Nossa. Não, mas peraí, deixa eu só fazer uma observação. Eu não uso a língua quando eu toco gaita. Tem as embocaduras que usam. Não, depende. Você pode ver a própria videoaula do Flávio Guimarães, que é aquele cara do Blues Etílicos. Ele fala, meu, quem não consegue fazer um U com a língua, não tem problema. Dá pra modular só na boca. Caraca. Então, tipo, não necessariamente você precisa usar a língua, né? Não sabia disso. É mais difícil, porque fazendo U com a boca, você isola melhor a nota. Sim. Então, é bem a questão da embocadura mesmo, sem depender da língua. Entendi. Você, às vezes é embocadura, às vezes é emboca mole. É. Mas seguirei sem tocar gaita. Suede, me fale uma tecnologia genial. Uma tecnologia genial? É. Que você fala, puta, isso aqui eu precisava mesmo. Fala, Pedro. Nada. Mas que me transformasse no lobo. Quê? Ele queria virar o lobo. Não, sabe uma coisa boa? O quê? Seria legal você ir no cinema ver um filme, tipo, sei lá, Liga da Justiça. Cada um com óculos. Só que esse filme só é transmitido ali através desses óculos, até ele ir pra locadora, ou seja lá o que for. Pra quem não sabe, pros mais novos, locadora é onde você vai e paga pra levar um filme pra casa por determinados dias. Mas enfim, e você fala, puta, não gostei de tal coisa. E você pensa e alguma inteligência artificial mexe no filme de acordo com o que você quer e todo mundo sai satisfeito do cinema. Mas como assim? Contraste, cor, essas coisas? Não, refaz o filme. Refaz parte do filme ali. Ah, mas aí tem que ser tudo filme em animaçãozinha 3D do tipo PlayStation 4, essas coisas. Não, é só não focar muito, é só fazer uma animação um pouco melhor renderizada do que o CG do Henry Calvin lá, do bigodão dele. Do tipo assim, ó, tô assistindo Star Wars, tá lá a Princesa Leia com o maiozinho, cara, eu não gostei do Boba Fett cair na boca do bicho, eu prefiro que haja um gangbang com o Jabba the Hutt. Sim, eu vi isso. Não, ia ser meio merda. Mano, não ia dar certo isso. O que eu queria, na verdade, é muito mais simples, do tipo, eu vou na porra do cinema, tá passando um filme lá, todo mundo ganha um óculos, beleza. E você escolhe se quer assistir aquela merda em 3D ou 2D, porque eu já tô de saco cheio de filme 3D nessa merda. Eu, na verdade, uma tecnologia que deveria ser abolida é o filme 3D, né? Na verdade, tem nego rapado que gosta, mas, por exemplo, são duas lentes polarizadas de forma diferente. Eu poderia... Ah, você quer o filme 2D ou 3D? 3D, toma esse óculos. 2D, toma esse, que as duas lentes são iguais. Você assiste uma faixa do filme só. E óbvio que aí pagaria meia, porque nego que só tem um olho, tu vai no cinema 3D e paga meia entrada mesmo. É, aí o filme teria que se adaptar de alguma forma ao seu óculos... Afinal, o que está sendo exibido seria uma película 3D. Sim, mas o 3D tem a elevação. Sem o óculos. O que acontece com o 3D? Ele tem o óculos para 3D e o óculos para 2D. Ele projeta como se fossem duas imagens duas que são... Ele ia chapar as layers, você está falando? Isso, são diferenciadas pela polarização de cada óculos. Sim. Uma delas enxerga uma das faixas e a outra enxerga a outra. Então, por exemplo, para assistir um filme 2D, as duas lentes do óculos seriam iguais. Então só pegaria uma faixa do filme e você não viria o efeito 3D. Ele ia inibir a outra faixa pra você. Isso é interessante. Isso ficaria lindo. Isso, ou então sim. Um switchzinho no óculos, você pluquezinho. Acabou, 2D essa merda. Aí já identifica, porra, aquele cara mexeu no switch. Vamos cobrar meia do viado. Sabe o que ia ser interessante? Você ir no cinema, beleza, você assistiu o filme a primeira vez. E na segunda vez, você escolhe um óculos que você vê o filme sem absolutamente nenhum efeito especial. Tipo o Bruno da Surfistinha, quando saiu. É, não. Tipo assim, você ia assistir Senhor dos Anéis e o filme ia se passar numa sala verde o tempo inteiro. Só pra você ver como que foi o background da parada, legal, tá ligado? Eu assisto vídeo assim no YouTube direto. O filme do Wolverine, aquele A Origem, saiu vazado na internet sem os efeitos especiais na época. Da Bruna Surfistinha também. E, eu não sei se na verdade, tinha um efeito especial, né, de garra lá que era grotesco, tinha uns negócios por cima ali, mas que às vezes você pensaria é melhor sem efeito do que com efeito, né? Na verdade, o Wolverine Origins é melhor sem filme, né? É melhor sem Wolverine. Eu pensei numa tecnologia legal aqui. Então vai. Eu queria alguma pílula, algum medicamento pra tomar que equilibrasse o seu organismo pro quanto de descanso que você precisa ter e o quanto você quer ter. Por exemplo, eu tomaria essa pílula pra dormir 2 horas da minha noite e meu corpo já estaria descansado como se eu tivesse dormido 10. Você quer uma semente dos deuses? Tipo isso. Eu queria não seria dormir. Legal. Eu queria não precisar dormir, só. Seria ótimo também. A necessidade de dormir é uma bosta. Isso realmente. Porque se for esse negócio, eu vou escolher dormir só 3 horas, eu já durmo isso mesmo, foda-se. É melhor, é verdade, melhor algo que nos faça não dormir, mas que o nosso corpo se descanse por si só. É, por exemplo, eu tô trabalhando, tô sentado mexendo só as minhas mãos e a minha cabeça. O resto do corpo descansa. Exato. Ou você pega, você tá lá no computador trabalhando, você tira a sua USB e pluga no computador. Você vai estar sendo carregado enquanto... É, Avatar agora, bagulho. Você anda com um powerbank no bolso ali. Ou melhor ainda, vender um Red Bull que realmente te dá energia. Que realmente te dá asas. Não, porque seria foda bêbado de asas, isso é uma bosta. A andagem é foda. Mas isso é uma boa. Voar? Não dormir. Beber Red Bull? É, não dormir seria muito foda. Sim. Agora, uma coisa que eu pensei também relacionada a cinema. Tem essa putaria do dublado legendado hoje em dia. Com um óculos e um fone acoplado no óculos, você escolhe se você quer dublado, se quer legendado, sim, se quer original sem legenda. Você escolhe o que você quiser. Isso ia ser do caralho. Isso ia ser muito foda, porque aí não ia ficar esse mimimi do caralho de ai, nego só gosta de legendado porque acha que é fodão. Ai, nego só gosta de dublado porque ele acha que ele é o bonzão que tem que valorizar o Brasil. Eu vou além. Existem muitos filmes, por exemplo, absolutamente todos os filmes que foram pro Oscar não passaram no cinema de Matão, aliás, não passaram em quase nenhum cinema da região. Estão passando agora porque viram que foi pro Oscar. Exatamente. E se você fosse num cinema que você colocasse um óculos, que você colocasse um fone e você escolheria num catálogo de filmes disponíveis? Netflix do cinema. É, só que com os filmes tipo, ah, lançaram todos esses filmes essa semana. Absolutamente todos os cinemas têm todos os filmes. Daí você combina, Suede, vamos lá no cinema, vamos assistir, sei lá, Forma d'Água, beleza. Enquanto tipo o nego tá assistindo Blan, a gente tá assistindo a Forma d'Água. É um Netflix sem boquete. Uma muda fazendo sexo. É o Netflix sem boquete. É. Porque ia ser meio esquisito alguém fazendo boquete assistindo filme. É, ia ser esquisito. Ter um telão daquele em casa, né? O certo é usar aquele óculos Rift. Ninguém mais ia precisar de cinema. Ah, é uma bosta. A resolução daquilo é horroroso. O melhor que eu vi é o do PlayStation, foda. Que a resolução não é tão boa, mas é convincente. Ah, mas quando eu joguei o do Star Wars lá... Então, do PlayStation, caralho! Né, então, mas realmente parece que você tá dentro daquela porra, mano. Você demora um tempo pra você sacar que você não tá dentro de um videogame. É foda. Eu queria um Google Glass que funcionasse. Eu queria uma internet que funcionasse. Eu queria uma... Não, mas a gente tá falando de coisas que são possíveis. Talvez possíveis daqui a uns mil anos. Eu queria um Wi-Fi aqui na casa do Suede. A gente tá falando coisas possíveis talvez daqui a mil anos. Deixa eu falar. Eu queria uma realidade... A mistura real, funcional de um jogo de realidade aumentada e virtual ao mesmo tempo. Funcional, ou seja, se você morrer no jogo, você morreu na vida. Não tão realista. Onde que seria a diferenciação entre realidade virtual e aumentada? Porque assim, no caso, a virtual é a refação do mundo no videogame. Uh-huh. A aumentada é a refação do videogame no mundo. No caso, você, a imersão total no jogo, seu movimento, o movimento do você personagem. Você jogando seu Minecraft, você dando soco na árvore pra tirar mas um monstro. Isso se chama realidade virtual. Também a realidade virtual. Aumentada, você utiliza o mundo real pra projetar um jogo. Mas ele quer sim, mas eu quero tudo, entendeu? Já existe algo parecido. Tem um filme que vai lançar no final do mês, que é Ready Player One, vai ser mais ou menos isso, né? Uma coisa que existe parecido já, que eles estão fazendo pra quem tem óculos de realidade virtual, é um tipo de luva que pega o braço inteiro e ela oferece resistências pelos pontos diferentes do corpo. Por exemplo, você vai pegar, tipo, essa latinha de cerveja, a luva vai oferecer a resistência da lata, você vai levantar ela vai oferecer uma resistência pra baixo, você vai parecer que tá carregando uma lata de verdade. Rift pornô vai fazer sucesso. Vai ser uma beleza, vai ter uma... Mas imagina o lance assim, ó. Nessa sua casa do futuro, você tem a sala de game. Você entra nessa sala, seu corpo já é mapeado, você entra no meio dessa sala, já abre o cenário, pronto. Você então, já mesmo tá dentro assim, do jogo. Você tá num espaço limitado, que é uma sala. Esse que é o problema. Não, sim, mas... Não sim, mais. Não, vírgula, não, porque, sim. Não, mas... porque você vai estar andando, só que se você vai estar andando dentro da sala, você vai estar andando no jogo você também. Você vai bater a cara na parede. A questão tem uma coisa parecida com isso, que é uma plataforma com vários rolamentos. Ah, isso é legal. Que você entra, prende na cintura e você... Ele com óculos de realidade virtual, você vai andando. Eu vi essa porra. Tinha que ser uma coisa assim, porque pra ser ilimitado, paredes seriam foda mesmo. Mas imagina você jogando um RPG muito louco assim, cara. Deve ser demais. Aquele jogo de terror que eu joguei, ficou todo mundo rindo da minha cara. Você lembra? Lembro. Mano. Só que tava amarrado nas minhas costas, né? Mas imagina isso, sei lá, jogando Zelda, cara. É, seria foda. Você seria o Link. Seria incrível. Ou você aplica em você e abre o link e abre o grupo do locomotivo. Tipo, você ser a princesa, você foi raptada pelo Ganondorf, você deitou ali no canto, ficou o jogo até alguém vir te resgatar. Então, bom jogo. Ótimo. A não ser que você seja estuprado pelo... Não, né? Né? Aí eu só te comprava. Esse lugar em São Paulo, que tipo, você aluga essas salinhas pra você poder jogar, essa lá é toda verde, como se fosse do Chroma. E aí tem uma... A televisãozinha vai mostrando como que você tá dentro do universo do jogo lá. Tipo, a pessoa que tá fora tá vendo e você tá com óculos jogando lá dentro, entendeu? É, você tá dentro do bagulho e a pessoa tá vendo como se fosse assistindo o jogo mesmo. É, dentro do jogo mesmo. Isso eu já vi, é legal pra caralho mesmo. Sim. Mais tecnologias. Sabe o que ia ser da hora, cara? Que nem você falou da onomatopeias lá que fazem quando o seu pau fica duro, faz o barulhinho do Mario. E quando você vai gozar, fica... Eu juro que não, eu pensei na hora de que gozar, fazer o barulho legal. Montando no Yoshi, sabe? É, tipo, quando termina, tipo, você tá... Aí cada jato vai... Sim, seria perfeito, cara. Ia ser muito foda. E cada bombada era o barulhinho da vida, né? Não, é, mas a música da estrela tem que ser enquanto você tá dando as bombadas também. No finzinho, sabe? Quando vai mais rápido... E daí depois que terminou de gozar... Aí a mulher vira pra você, eu não gozei. É perfeito, cara. Caralho, eu sou no plástico na vida real. Isso seria legal. Seria tenso. Imagina então, teu cachorro morreu. Aí dá pau no negócio, começa a tocar a música do Banana de Pijama. Não, começa... Nossa. Ia ser legal começar a tocar. Não sei por que você fatiou magrelinho. Ai, cara. Sabe o que seria legal? Se um dia o Concha falasse o que ele acha. É, Concha, vamos lá. Vamos lá. Que eu levo as coisas muito a sério também. Não, fala as coisas sérias que a gente esculacha depois. É que geralmente a tecnologia é pra fundo militar, principal desenvolvimento dela. Eu pensei em uma tinta na pele, que já tem tinta inteligente, que o pessoal usa em diabético, se não me engano. Sim. Ela muda de acordo com a cor de sangue. Achei que pintava o diabético igual um palhaço. Não, é pequena a mancha, o símbolo. É uma tatuagem na pele que mudasse de acordo com a vontade. Você podia mudar tipo, tanto a tatuagem. Então, existe uma questão aqui. Tipo, se você quiser mudar as suas tatuagens pra Nike, que ela se movesse. Também, tipo, uma tatuagem que se move, tipo um GIF, tá ligado? Não, tipo fizeram a cara do... Fizeram a máscara real do Rorschach, não sei se vocês fizeram? Viram. Sim, sim. Só que assim, ele muda conforme a temperatura, então é um padrão único que funciona. Sim. Então talvez uma pintura que mude de acordo com a temperatura do seu corpo. Por exemplo, a pessoa vai num lugar que é mais úmido, um militar num lugar mais úmido, tipo uma selva, ele vai ficando mais verde, amarronzado. Então, mas o que o Conjo tá falando é não só a mudança de coloração, mas, por exemplo, padrões. Se você fez um homem de pauzinho. Ele muda de pose também e coisas assim, né? Se mexesse. Seria interessante. Tecnicamente não seria difícil. Seria interessante. É, tem aquele cara que tatuou uma mulher de perna fechada quando o braço dele tá junto e depois ela abre as pernas. É questão de pigmentação da pele. Então a gente ia ter que passar um negócio no corpo inteiro pra depois passar isso daí pra que a tatuagem se mexesse, né? Seria tipo cabelo, talvez. É, a gente já passa cara, tanta coisa no corpo, base, cara. Seria tipo um creme que você passa e ele vai e tatua. E tipo, ia poder se mexer naquela área, a tatuagem ia poder se mexer, tá ligado? Olha, pro suede, tatuagem sem agulha. Você fazer... É um adesivo que você cola em cima já do existe, dedo, mexer um negócio então, falou, não, mas você passa um líquido... Por comprimido, mano. Você passa um líquido na pele, como se fosse a tatuagem de chiclete. É isso que mesmo. Ia falar, o Plock já fez. Só que daí, tipo, você imprime, jogou ali onde você quer, só que é eterno, tá ligado? Sim. E ficou ali a tatuagem. Depende, se não tomar banho, vai ser eterno. Mas essa... Não, mas eu tô falando... Sinceramente, quem fica com medinho de agulha na hora de fazer tatuagem, não, tem que fazer do Plock mesmo. Vai tomar no cu. Não tem que fazer tatuagem. Não, eu aguento. A tatuagem eu aguento. Porque a gente já discutiu bêbado. Isso. Bêbado. A gente já discutiu e você falou que era bêbado. Não, ok, mas já vai vir mais 13 pela frente. Mais 13? Três. A gente pode filmar uma das vezes? Pode. Legal. Então... Mas realmente, tatuagem ia ser bacana. E até por essa questão armamentista também, de exército e bababá. Tipo, igual o Pedro falou, se ele tá numa região de floresta, ele se camuflar no maior estilo camaleão mesmo, né? Tipo a roupa do Solid Snake no Metal Gear Solid 4, que ele vai adaptando conforme o lugar que ele passa. Sim. Se você tá na água, tipo... vira qualquer cor que não vai fazer um tubarão te confundir com uma tartaruga. Um tempo atrás, falando em questão de estar na água, falaram que tinha um respirador igual aquele do Star Wars, que era um negocinho compridinho assim, que dava pra você respirar dentro d'água. Não, é. Mas aquilo é falso. Mentira, né? É falso. A quantidade de oxigênio diluído na água não é o suficiente pra você sobreviver. Seria um bagulho seria foda. Interessante, seria legal. Seria pra caralho. Igual no Pokémon que eles usavam essa merda. É verdade. Né? Mas não existe um snorkelzinho sem o canudinho que dá pra você ficar um tempo embaixo d'água? Minutos. Só? Ou sei lá quanto, mas. Caralho. Depende do tamanho do negócio, né? Porque é tanque de oxigênio, né? Esse comprimido. Que fizeram, na verdade, era tipo um filtro que filtrava oxigênio da água. Isso aí não funciona pra ser humano. Além do ser humano, não, se ele respirar oxigênio puro, ele começa a dar risada que nem um retardado até morrer. Tem que ter um pouco de nitrogênio diluído no bagulho, que é mais difícil na água. Agora, esse que você falou, tipo o snorkel, que é um pouquinho grande e tal, tem um reservatóriozinho de oxigênio. Dura alguns minutinhos, assim. Entendi. O que eu vi legal envolvendo água, que é aquele canudinho filtro que você coloca. É um canudinho, não. É um canudão, assim. Isso aí você, você compra no Mercado Livre, velho. É legal, cara. Não é tecnologia do futuro. É um avanço muito foda. Out. Ó, mais uma aí pra nós. Caralho, velho. E agora? Cara, sabe que tecnologia eu já ficaria satisfeito? Ó, o quem? Costa. Você, quem? Aquelas fitinhas de bolacha que funcionasse, cara. Caralho, é boa. Que abrisse e fechasse, claro. Sim, tem que abrir. Já tem coisa parecida, não tem? Que funciona, não. Funciona. Eu nunca consegui abrir. Que assim, tipo, no chocolate. Tempo, tem chocolate a proposta que ela gruda disso, de volta, que... seria da hora. É, o chocolate da Nestlé já tem um bagulho que se você abre tivesse, e cola de volta. Bolacha, cara. Sim. Porque bolacha tem que se fuder todo depois que a gente, vamos negócio. Trocar tudo pro Ziploc? Seria foda. Agora, pra bolacha, eu tenho uma dica bacaninha. Você abre ele, se você conseguir, você puxa a fitinha, abre a parte inteira dele, tira as bolachas, pega aquela tampinha que ficou, vira ao contrário e enfia dentro de volta no pacote. Ó. Mas imagina, você comprou uma Ruffles ali que você não comeu tudo no momento. Ziploc lá. A Ruffles depois, ela tende a ficar meio murcha. Vai ficar murcha, né? Ziploc nessa porra, caralho. Ziploc pra tudo, porra. Ô, indústria. Vamos, né? Vamos ziplocar tudo aí, caralho. Mas a indústria quer que a gente faça tudo ficar pra consumir murcho, na hora, pra consumir, pô. Exatamente. Mais depois, ficou murcho, não comprar mais. É da puta essa indústria. Não quer facilitar a nossa vida. Eu queria cura pro câncer. Ah, não queria, traz. Não. Ficou esquisito. É, cada um então. Quer o que ele convém, né? Eu queria cura pro câncer, porque, né, você nunca sabe. O Swed quer curar AIDS, teve. AIDS, o câncer. Daqui a pouco ele fala, eu queria que o KY tivesse uma sensaçãozinha mais gostosa, porque eu é difícil que se sentar depois. Eu queria que o KY desse uma adormecida. Em relação a sexo, o que vocês gostariam de tecnologias do futuro? Cara. A minha eu meio que já falei. Que seria foda. A Made. É. Não, caralho. Barulhinho do Mario tá. Boy. Ai, cara. Isso seria genial, velho. Uma coisa que seria bacana é tipo um sisteminha que você aperta botão e do tipo, você apertou o botão é pau duro. Até que você aperta outro botão ele não desce nem fudendo. Sim, isso porque ia ser bom. Imagina, você chega lá e você dá 5 sem tirar e a menina pensa, caralho, esse cara é foda e você não valeu tecnologia. Em sexo? Caralho, mano. É difícil. É porque já inventaram tanta coisa pra sexo. É, tudo ou começa na indústria militar ou na indústria pornográfica, né? Tudo então, que populariza vai pra indústria pornográfica, isso é fato. Populariza na verdade, né? Tipo, VHS só fez sucesso por causa da pornografia. É, isso é verdade. Cara, tá aí. Voltar o refrigerante? Não. Voltar o refrigerante? Não, porque esse é o quadro, que é uma bosta, então pode abolir. Mas assim, assistimos um episódio de Black Mirror em que o cara registrava absolutamente todos os momentos através da retina. Uhum. E hoje a gente tem uma lente que serve, só que tá sendo usada pra medir diabetes, coisas assim. Mas sem usar uma lente, usando algo implantado em você, como é no Black Mirror, que você poderia rever memórias e tudo mais com um controlinho, e tipo, você ia, sei lá, igual acontece mesmo no Black Mirror, quando ele vai pegar um carro ou um avião, ele, tipo, o policial fala, ah, me mostre suas últimas 48 horas. E daí você mostra a parada, porra, isso ia ser fantástico. Teve cara. Um cara que ele implantou num dos olhos dele uma câmera, então ele registra. É, mas que ele é caolho, né? É óbvio, né, caralho? Então, a dúvida é, ele vê por esse olho? Ou ele então, só registra por esse olho? Aí que tá a questão. Esse cara não, mas já existe uma tecnologia sendo implantada de colocar câmera nos olhos de pessoas cegas pra transmitir esses sinais em sinais elétricos. Sim. Pro olho, pra ele poder fazer o reconhecimento de imagem. É que ele vê espectros, né? Umas paradas assim. A resolução ainda é baixíssima. Sim. Pra caralho, mas é um começo pro negócio. Sim. Se juntar os dois já é um avanço foda. É, não querendo ser meio Azaghal, mas eu, tipo, se chegasse num nível foda, assim, enquanto eu estivesse vivo, eu gostaria de trocar meus olhos por algo assim. Sabe, do tipo, não, tem que ser puro, igual a gente tava falando dos caras lá que não quer fazer vasectomia pra não deixar de ser mais macho. Você vai deixar de ser mais gente se você fizer isso? Não vai. Se eu pudesse trocar minhas pernas por perna biônica foda que não cansa nunca, puta que pariu. Suede. Com certeza. Foi. Você gostaria de uma máquina do tempo? Nossa, sem dúvida pra nenhuma. Pra voltar e deixar o Pedro bonzinho contigo de novo? sim. Ainda falta 35 meses. Porque ele quase tá, 2 anos. Ele ainda tá chateado com você, né, eu cara? Sei. Se eu tivesse máquina do tempo, eu voltava atrás e desfazia as cagadas do Suede. Eu também faria isso por mim também, cara. Caralho, mas desfazer as cagadas do Suede é impedir que ele faça qualquer coisa. O que eu quis dizer é comprar um kit aborto pra mãe dele. Oh, caralho, mano. Não, nem tanto assim. Eu ia fazer a mãe dele colocar ele num colégio interno, sabe? Religioso. Num colégio eterno, né? É. Falando em colégio, seria foda que nem o lance de implantar. Tipo, implantar um bagulho que você aprendesse. Tipo, você paga pra aprender, sei lá, da primeira ou oitava série em não sei quanto tempo. Igual naquelas imagens que tinham lá de 1800 e tanto, o povo imaginando o ano dos 2000. Sim. Que tem a molecada sentada na mesa com o negocinho ligado na cabeça e o outro jogando livro numa máquina e mexendo uma manivela. Exatamente. É tipo, quando você crescesse, você ia pagando a sua faculdade e seria, tipo, eles iam adicionando inteligência. Tipo Matrix. Pra você. Tipo, eu sei Kung Fu, né? É. Seria da hora pra caralho, mesmo. Mas acho que vai ser bem difícil disso acontecer. Ah, mais ou menos, não. Será? Mas isso a gente poderia usar não só em escola, mas tipo, igual o Pedro falou, artes marciais, porra, pega tudo que é livro de arte marcial, enfia no negócio, gira manivela. E você sabe todas as artes marciais. Só que seu corpo não acompanha, né? Essa é a questão. Sim, mas pelo menos você tendo a teoria, o resto é repetição. Uma coisa que aconteceu compensa já... Compensa entrar na academia. Estão conseguindo colocar memórias tonto, implantadas. Se eu pegar, por exemplo, não, pera lá. Se eu pegar, por exemplo, e ficar revendo videoaulas de Steve Vai o resto da vida, eu, aliás, dessa maneira de assimilar tudo, tipo, em um segundo, meu, eu posso demorar pra adquirir a velocidade dele, mas eu já sei como ele faz. Essa que é a questão. Sim. Okay. Aí se você soubesse as artes marciais, era só treinar o corpo. Exato, porra. Porque a que mente é a parte já sabe mais tudo. Difícil, né? Não. É melhor entrar numa academia, foco. Vai se fuder, cara. Se tiver porque o entra... foco, se tiver vontade de aprender, não é difícil. A questão da guitarra. Nossa. Tem a memória técnica da coisa, a teoria. Então, certo? Você tendo toda a teoria na cabeça, é complicado. Basta a repetição. Sim. Sim, mas é mais difícil também. É que assim, é a mesma dificuldade de você entrar numa escola. Sim, é assim, então. A questão é, na guitarra, você vai ter todo conhecimento, mas o tempo que você mais demora numa aula de guitarra não é pra pegar a teoria, é sim pra pegar a velocidade, pra pegar a técnica limpa. Sim. Essa que é a questão da artes marciais também. Ah, eu sei toda a teoria, mas caralho, pra você desenvolver o corpo suficiente pra artes marciais vai anos. É isso, de fato. Só o corpo. A não ser o sumô. É, também estou pronto. mas quantos anos você não demorou pra chegar nesse ponto, caralho? Bagulho que seria foda, a gente não tem um celular que hoje em dia identifica seu digital pelo seu de encostar no Sim. celular, você poder votar da sua casa em vez de ter que ir lá na puta que pariu numa escola pra votar. Eu acho que é um próximo passo. Já tem a questão da... Agora, nas próximas eleições municipais, pelo menos vão ser com impressão digital pra validação. O título eleitoral vai estar no celular, assim como os documentos agora, a partir de julho. Votar da casa é um problema que aumenta as chances de fraude. Não que não tem hoje em dia. Mas seria um digital e você vota e já era, entendeu? Porra! Não, entendi. Agora, não, depois que eu falei que eu peguei. Entendi. Agora entendi também. Porque assim, você indo lá já tem fraude pra caralho nessa merda de eleição digital. Imagina você tendo que ficar em casa, aí você chega, coloca o dedo, né? Não, você coloca o dedo no celular e fala lá o seu voto, você não pode votar que seu voto já foi registrado. E como que você vai provar que você já não votou? Exatamente. Sabe, tem que ter um lugar com uma pessoa oficial designada pra controlar o negócio. Não tem jeito. Brasileiro é uma porra. É. Ah, não tava com projeto de lei pra voltar a votar voto de cédula, porra? Não, estavam falando de a urna eletrônica emitiu um comprovante com quem você votou. Eu cheguei a ouvir até de voltar o papelzinho. Ah, velho, mas aí é pedir pra faldar pra caralho, né? É, eu queria uma tecnologia, mas isso é, nossa senhora. Eu não sei se é o botão do foda-se, assim, real, sabe? Como eu vou explicar? Tipo, pra gente relevar mais as coisas. Eu, quando eu comecei a tomar antidepressivo, eu fiquei assim. Fiquei do tipo... Aquela tirinha, assim, do tipo, primeiro dia de serviço, aquela moça lá limpando tudo e fazendo tudo. Aí, eu embaixo lá, 3 anos depois, ela de perna pro ar falando, foda-se, eu duvido que você me mande embora. Não, mas assim, o que eu digo é, por exemplo, você com o Suede, você tá puto com o Suede, você apertou um botãozinho lá, você continua no humor, assim, bem-humorado, e quando o Suede der a mancada, você não vai ficar puto, entende? Tipo o stand-by do clique. Não é mais fácil. Mas, é, mais ou menos. Não é mais fácil um filho da puta parar de dar mancada? Não, mas as pessoas sempre vão dar mancada, não estou falando só do Suede. Afinal, a gente teve vários amigos, inclusive. Inclusive, ex-participantes, que a gente gostaria muito de ter um botão foda-se. Beijo. Que tipo, vai estar falando pra caralho. Tipo, você, legal, né? Aquele momento, tá todo mundo conversando, daí ele puxa um assunto que você sabe que vai te, né? Você apertou ali o botão do foda-se, o botão interno, mental, assim, do foda-se, e você realmente conseguiu relevar sem se afetar por aquilo, sabe? É, tipo aquela tirinha do cachorrinho no apartamento pegando fogo, ele fala, it's fine. É. Sim, isso seria muito bonito. Na verdade, já tem medicação que faz isso mesmo. Sim, mas a medicação te mantém naquele jeito o tempo inteiro. Eu estou falando de momentos que você sabe que... Eu não quero sabe? Ter momentos, porque eu passo por raiva o dia inteiro, depois eu chego em casa, parece que tem um trator passando do meu lado, tanto barulho na minha cabeça. Então, ó, mas aí é que tá. Com o remedinho, você deixa de vivenciar os bons momentos também. Ou não, né? Que bons momentos. Os raros bons momentos, tá ligado? É tipo, trampo. É um momento, beleza, tô trampando, tô ganhando dinheiro, normal. Aí chega no caso do Suede, é só mancado. Ele tá muito chateado, cara. Ele tá alisando minha perna, daqui Suede, a pouco ele pega no meu pinto. Suede, quer conversar com o Pedro? Aproveitar aqui ao vivo? A gente conversou. Eu já te falei, é 35 meses. Sim, a gente já conversou, a gente tá se resolvendo. Pede desculpa. Desculpa, Pedro. Não. Ao vivo. Pede desculpa pra mim também. Desculpa, Tani. Porque você me mandou uma mensagem hoje de manhã. Sim, cara, sim, sim. Né? Sim. Que mensagem? Chateado. Não, depois. Não, eu acho válido ao vivo. Eu tenho que pegar o celular, ele tá... Enfim, Suede. Oi. É nóis. Vamos lá, mais tecnologias interessantes. Tecnologias, uma coisa que eu queria muito, que não é tão longe de acontecer, mas bots bloquearem todo mundo que fica espalhando merda pelas redes sociais. Qualquer tipo de radicalismo. Filtro na internet. Caralho, filtro anti-radicalismo ia ser foda. É só me excluir do Facebook. Não, você não, é meme. Eu já excluí o Facebook da minha vida, então... velho. Alvin, você posta coisas que são engraçadas, mas de repente, passa os 30 memes seu e vem um textão sobre Bolsonaro, ou um textão sobre PT, Lula. Ou um textão sobre feminismo, ou um textão sobre racismo, ou um textão sobre homofobia. Terra plana. E tipo assim, vamos deixar claro aqui que a gente é extremamente a favor das pessoas lutarem pelos seus direitos, como a gente deixou claro, né? Mas a gente não precisa transformar tudo numa crise. Essa que é a questão, e é esse o filtro do radicalismo, sabe? É a problematização de absolutamente tudo. É. E eu queria tanto, mas, se bem que de vez em quando eu entro só pra dar risada dessas coisas, sabe? Do tipo, como que pode ter nego tão imbecil no mundo? Mas seria bacana ter também a opçãozinha do tipo, você clica no negocinho, oculta todo mundo que é pau no cu. Olha que da hora. Caralho, acho que o feed não ia existir. É, meu feed ia ficar vazio. E Zinobre nunca mais ia aparecer no meu Twitter. Nossa, verdade. O Cardoso também não. Caralho. Mas também eu dou risada com eles, não tem problema não, deixaria. Sabe o que ia ser interessante? Uma tecnologia bacana, que absolutamente todos os celulares viessem com o agregador de podcast. Seria massa. Pra que acontecesse com as pessoas o mesmo que aconteceu comigo quando eu comecei a ouvir podcast, que foi que porra de aplicativo é esse, né? Tô faz sei lá quanto tempo com o celular, sei lá quanto tempo que eu vejo esse aplicativo podcast. Vamos ver qual é. E foi aí que eu descobri o podcast, tá ligado? Olha que bonito. E seria bacana isso, assim, no mundo ilusório, sabe? Foi assim que você conheceu o podcast? Não, conheci quando o Tani falou, vamos gravar um podcast. Eu falei, o que que é podcast? Ele falou, só vai, tá ligado? Não. E daí hoje ele sabe que podcast não pode tanto assim. assim, não né? Não pode tanto assim. Tecnologias. Não, nesse mundo ilusório, eu queria que tivesse uma máquina que você entrasse, tipo uma câmera, e fizesse uns upgrades no seu corpo pra você lutar contra os robôs que querem dominar a humanidade. Seria da hora. Nossa, o Tchess tá bêbado de novo. Vai embora, Tchess, caralho. Cara, não é melhor soltar um vírus que vai matar todos os computadores? É, só que é mais engraçado descendo pro fight. Agora, véi, vai tomar no seu cu. Tá. Não vou nem discutir essa merda. Ok. Nesse mundo ilusório... É, continuando no mundo ilusório, sei lá. Concha, você pode já ter... Já assistiu Axel World? Acho que já. Já, eu queria uma conexão neural daquela, cara. Que você... Beijo pra quem não tá entendendo porra nenhuma. Deixa eu entender. Exatamente, meu sonho é ter comidas congeladas que não tivessem gosto de comida congelada. Comida que não engorde, cara. Salada. Comida gordurosa que não engorde, agora sim, agora sim. Mano, mas assim, tipo, além da conexão neural desse futuro louco aí, do fazer anime, um jutsu, pá. Correr de braço pra trás, postar coisa de estupro no Facebook. Eu gostaria, tipo, de ser um Oreo. Além de você fazer tudo pela sua conexão neural, por exemplo, você quer escrever, você escreve aqui no ar, que tem o seu teclado, que já tá sendo tudo salvo por aqui. Por que você vai escrever vendo no ar, se você já pode imaginar? Não, não, você tem que fazer a inserção. Isso não é tão futurista. Não é tão, mas é legal. Não é legal. Se eu quiser memorizar alguma coisa, eu não quero ter que escrever essa coisa, eu quero simplesmente memorizar. Tá, ok, mas lá, pelo menos no anime, é escrito e tal. E tem o lance, cara, que tem um jogo muito louco. Esse anime é hipster, né, cara? Não, porque, cara. Porque, tipo, já passou os computadores e tal. Ah, mas a moda é imaginar que você está escrevendo, tá ligado? Mesmo que você não precise, sabe? É, o povo é do futuro, usa iPhone. Ainda, é, né? E tipo, porque os hipsters de hoje vão lá e compram uma máquina de escrever pra escrever, né? Leva no Starbucks. Os hipsters do futuro, tipo, não tem teclado nem nada, mas eles têm que fingir que estão digitando alguma coisa. Falando nisso, então, sabe digitar. Eu não vou falar, mano. Não, você vai falar, eu tô nesse exemplo aí, dentro do digitação. Uma coisa que eu queria é implantes de braços do tipo Ghost in the Shell, que eu vou digitar, a mão abre assim, cada dedo vira 8 e digita pra caralho. Assim. Fiquei pensando nisso quando ele falou do dedinho. Porra, trabalhar. Ah, sabe, imagina? Ah, você tem que fazer tudo isso aqui. Tudo que eu tô demorando um mês pra fazer demora um dia. Ah, que da hora. É massa. Mas vai, Suede, continue. Qual é o jogo que você falou aí? Então, porque assim, tipo, na conexão neural, né? Você usa pra tudo, pra fazer ligação e tudo. E, por exemplo, você quer conversar particular com uma pessoa, você pega, pluga no seu, pluga no outro, vocês estão conversando mentalmente e tal. Beleza. Aí tem os jogos aleatórios que você entra pra jogar num mundo particular aí. E tem um jogo que você ganha pontos de aceleração. Então, quanto mais foda você é nesse jogo, você ganha pontos de aceleração na vida. Aí já entra uma coisa muito ilusória, que não era o ponto, eu só queria entrar até a conexão neural, mas que você começa a fazer o seu tempo render mais. Você tem um começa... filme disso, né? Tem um longa disso. Tem um clique. Longa. Não. Um dos poucos filmes bons lá da Sandler. Como é que é o... Que o Justin Timberlake vende... No Limite da Manhã. Que você não envelhece tempo. E fica com seu tempo aqui. Tipo, o tempo é dinheiro. Não é nessa pegada. É meio que o tempo para pra você fazer as coisas. Sim, mas o tempo passa, o tempo voa, e a poupança Bandeirinhos continua numa boa. Tá numa boa pra caralho, poupança Bandeirinhos. É a poupança Bandeirinhos. Ah, não, mas tem que digitar no ar. É legal, cara, isso tudo aqui. Não é legal, porque como você sabe que você errou se você tá digitando no ar? É backspace. Você não é backspace, cara. Fica aqui. Isso é meio bosta, velho. Um lance que tem no Mero Placebo, o Ghost in the Shell, que seria pesado, é o lance de você conseguir roubar almas, cara. Então, já existe. Já existe. Igreja Universal espelho, do Reino, porra, de Deus, tá pra isso. Roubou pela TV. Espelho, é verdade, espelho. Desculpa, a igreja faz isso. Então, uma coisa que eu ia falar seria tipo... Salve, pai do Al. O encapsular a consciência. Trocar o corpo e encapsular a consciência. Carbon, como que é? Altered. Tipo isso, e também como é no Ghost in the Shell, que eles acabam sendo uma capa descartável. É, isso seria bacana mesmo, do tipo... É, tem muitas mídias aí fantasiosas que a pessoa tem a possibilidade de usar a tecnologia pra trocar a consciência dela pra outro corpo. Inclusive, aconteceu aquele transplante de cabeça? É verdade, tá não. Pra acontecer faz 10 anos e falam que vai daqui 2 anos vai acontecer isso. Não, era pra ser o fim do ano agora, mas Ninguém não foi. Até onde eu sei, não. Pelo menos o cara não levantou pra contar, né? Então, trocaram minha cabeça, tô bem. Só o problema é que eu tô latindo agora. Vocês estão ouvindo uma tradução. Nossa, eu lembrei do filme Marte Ataca, que eles colocam a cabeça do Uau, mano. Caralho. Marte Ataca é muito foda. Eu queria um detetor de mentiras. Não, mas um detetor de mentiras 100%. Universal. A pessoa fala, não, mas Adão e Eva, pera lá. Não, Adão e Eva não existiram. Sabe, umas coisas assim, sabe, precisa ser cuzão na vida. Mas não aí do não tipo. Existiu um advogado. É que assim, ótimo. Nesse Vamos caso, desempregar não, muita gente. Nesse caso não seria mentira, porque pro cara que acredita aquilo é verdade. O que eu queria é, por exemplo, o cara chega pra você, ah, então, você editou o cast? Editei, e aí, bam, dispara um negócio na cabeça dele. Então, sabe? Mas você tava editando? Tava. Mentira, ele tava sendo anime. E coisa assim, não, mas. Do tipo, filha da puta, vai lá, ah, então, você trouxe o dinheiro e, ai, foi mal. Não, mas aí meu irmão tá. Passou mal. Mesmo que é isso verdade. Não sou eu, né? Você tem irmão? Não. Vai tomar no seu cu. Mesmo que é verdade. Galho. Mesmo que é verdade pra pessoa, você prova que historicamente Jesus não andou sobre a água. Não, não, isso é impossível. Você pode ter as fontes que for. Então, é impossível. Mas é imaginação legal, sabe? Não, mas mesmo se tivesse a tecnologia, a pessoa ia negar. Ia falar que tecnologia é coisa do diabo, sei lá. Querendo ou não, isso daí é um embate de é, não, isso não ia dar certo, cara. Que crença não se discute. Não, crença não é questão de crença, mas é questão do o parâmetro da verdade. Não, mas aí vocês não estão entendendo. Vocês estão levando só pro lado religioso. Tudo bem, é foi que o exemplo que você deu. Mas vamos lá, fudeu, por né? exemplo, ah, Jack Stripador realmente era enfermeira que trabalhava naquele hospital? Não era. Não, porque não tem, fudeu, não se tem caso provas sabe, disso. De novo, sabe? Mas não é a questão de porquê, cara. É a questão de sim ou não. Exato. Guru do Gugu, sim, não, talvez. É o exemplo que ele tá dando, pera. Tá. Caralho. É, não importa se, não tem provas. Caguei. Mas de coisa a do máquina tipo... vai então, te falar a máquina se é verdade falar, ou não, eu te cara. Diria se é verdade ou não. Basicamente, a máquina meio que viaja no tempo sozinha e descobre. Mas na verdade, eu não queria um negócio desse. Queria um implante no olho, que quando a pessoa tá mentindo, você enxerga ela vermelha. Não, mas aí eu prefiro a sonoplastia, que na hora que ele estiver mentindo, vai... Tá ligado? Não, eu ia querer aquela música lá no... Enquanto a pessoa tá falando, sabe? Oh, never gonna give you up, never gonna let you down. Mas eu acho que você enxergar o cara que tá vermelho, assim, o Outcast falando, nossa, cara, eu estudei pra caralho, eu sou bom nas matérias que eu estudo. Aí você já enxerga o Outcast brilhando vermelho e você, é mesmo? Então, nessa vibe, eu queria o negócio de bloqueio do Black Mirror. Bloqueio a pessoa. Nossa, eu tô tomando spoiler pra caralho aí, pelo jeito, né? Ah, mas, porra, não, faz não, 15 anos que existe isso? Black Mirror, você não viu até agora? Isso aparece no começo do episódio. Você já saca. Você já saca. Caguei. Que, tipo assim, basicamente, você deixa a pessoa naquele chiado de TV, só que num embaçadão, e você fica escutando coisa... A pessoa vai ficar assim 90% exatamente. Do meu tempo. A pessoa vai estar tentando falar com você, você não vai estar entendendo, e a pessoa também vai te ver assim. Eu queria muito que existisse isso para as vezes que a porra do me encontra por aí. Eu nunca mais encontrei ele. Sorte sua. Sorte sua, porque eu encontrei e ele falou, eu fiz mesmo. Mas vamos lá. Depois eu explico. Censurou aí? O pato fez o quê? Não sei. Não sei também. Pareceu um som de uma girafa. Vai se fuder. Justo. Vai se fuder. Não tem som de girafa, não. Não, girafa. Boquete, né? Já viram o vídeo da girafa fazendo boquete. Não, mas a girafa tá fazendo boquete no mastro. É. No mastrodonte. Barulho, né? É. Porra, só a Sasha Grey faz barulho quando tá lá, né? Tem aquele videozinho lá do passarinho, que o passarinho de boca aberta, o cara põe o dedo dentro e fica... Vai, da hora. Eu queria saber a hora da minha morte. Um reloginho assim que falasse... Contagem regressiva. Porra, você vai morrer tal dia. Só que daí, por exemplo, isso ia forçar você a ter hábitos saudáveis também. Porque, porra, você vai morrer depois de amanhã. Depois de amanhã não, você vai morrer daqui a uns 3 anos se você continuar levando a vida do jeito que você tá. É, do tipo, um relógio não é fixo, assim, do tipo, não importa o que você faça, você vai morrer. Igual o Suede tá aqui fumando, aí ele acende outro cigarro, o relógio dele anda, sabe? Diminui 2 dias. Então, é exatamente, um relógio... Então é uma morte natural. É uma morte natural. Você faz algo saudável e ele aumenta, sei lá... É, ele 2 segundos da sua vida. Tá? Ele para por um tempo. É, para também. Não, mas esse negócio de aumentar e diminuir, eu acho que assusta mais. É. Sim. É, eu acho que é mais bacana. Mas imagina quanto que não tá indo pro saco de eu beber nessa merda, essa cerveja aqui. Então, ia ser legal. Você olha pro seu relógio e você fala, tá, que pariu, essa cerveja tá tirando 10 minutos da minha vida, foda-se. Eu não quero viver... Ou seja, pessoas que, tipo, realmente não querem viver, suicida. suicidas vão ser incentivados a suicidar. Pessoas que querem viver e produzir algo pra vida vão ser melhor. Um suicida, como que o relógio vai funcionar? Porque ele vai querer se matar, mas o relógio vai identificar a morte natural dele. Ele então, vai começar a usar um monte de coisa pra diminuir. É, exatamente. Ou não, porque normalmente o que acontece de suicídio não é o cara ir a longo prazo, caralho. É, não, mas cara, é essa. Mas aí seria porque o caso dele burlar porque, esse negócio. Então, mas por que esse relógio, ele não pode medir ondas neurais, coisas assim, sabe? Pra entender totalmente o estado da pessoa. Um atropelamento, por exemplo, não pegaria. Não, atropelamento não. Então não vai pegar o dia da sua morte, então. Não, mas, por exemplo, o suicida pegaria. Talvez. Às vezes o cara simplesmente tá lá, tal, tá normal, de repente ele bebe pra caralho e se mata. Não, peraí, aí ele já tinha uma tendência, né, caralho? Ou não, não sei. Às vezes ele passou 5 minutos ouvindo a conversa do... caso da... Eu confundi, é do Outcast. Da Jurava, da Jurava. O podcast só sabe falar, ah, minha vida é uma merda. O podcast às vezes fala. Escutar o podcast, cara, na moral. O podcast às vezes fala, oh, vou lá mijar na depressão. Eu fico imaginando ele entrando na depressão e ficar em posição fetal. Mas enfim. Não, eu imagino ele mijando na depressão, eu imagino ele deitando barriga pra cima e começando a mijar. É. Caralho. Mas enfim. Mas, por exemplo, imagine as manchetes. Ah, a pessoa ainda tinha, sei lá, tantos anos, tantos dias, tantas horas, tantos minutos, tantos segundos de vida e ela e foi Deus atropelada. Agiu. E Deus agiu. Então, tipo, as pessoas iam ficar inconformadas com Deus. Ou, por exemplo, ia ficar putasso com o cara que atropelou. Filha da puta, ele ainda tinha tantos anos, tantas horas, tantos minutos, tantos segundos. E a pena do cara fosse baseada na quantidade de tempo que o cara tem ainda de vida. Seria puta da hora, merda, imagina, caralho. Atropela uma criança, a pena não é a mesma de atropelar um idoso. É lógico. O idoso, o cara paga 5 e vai embora. Exatamente, pô. É, foi maldade. Não, mas por que não? Por que não? Já pensou, tipo, você tem uma pena, tipo, você matou tal pessoa, mas pela renda que a pessoa tem de vida, tipo, você é um pobre, você paga, tipo, algo mínimo, assim. Seria um negócio meio pesado. Já, é assim, já. É, do, por exemplo, é do tipo, é, ele tem um filho de tantos anos até chegar aos 18 com o salário que ele tava ganhando e ia ser tanto. Aí você tem que bancar o moleque, sabe? É, seria um negócio não, você paga o equivalente à renda dele. Tipo assim, ah, ele ganhava 500. Você tem que pagar 500. A vida do cara é o salário, porra. Então quem atropelar um milionário tá fudido, né? Tá fudido. O Thor Batista tava bem, porque o matou, Thor Batista matou o cara lá. O braço do moleque, cara. Como assim, velho? Ele arrancou o braço do cara, jogou o braço no rio, velho. Não foi ele, caralho. Não foi ele? Não, ah, não foi. Ele matou o cara atropelado. É verdade. Caralho, quem que arrancou cara o braço do outro lá do escada? Foi um motorista de São Paulo. Ele arrancou o braço caiu dentro do carro, ele pegou o braço e jogou no rio. Sabe, do tipo, eu atropelei, foda-se, vamos pegar essa merda e jogar num rio cheio de bosta. E foda-se o cara implantar essa porra de novo. Suede, mais uma tecnologia. Tá, Álvaro, uma tecnologia. Uma tecnologia que desse pra você reimplantar membros no seu corpo além dos que você já tem. Implantar membros que você porque você quer ter um braço na testa? É, seria um negócio da hora, cara. Um gazorpazorpe, né? Que nem aquele que tem o bracinho aqui assim, sei eu teria lá. Seis braços, na boa. Pra quê? Ele fica umas caras esquisitas. O que seria da hora é ter um braço perto do teu pau. Você ia poder fazer o que você quisesse, que nem você vai mijar, você tem que pegar no pau. Você não precisa pegar com esses braços. Exatamente, você pode, você pode continuar. Não, você continua comendo seu sanduíche. Você continua comendo seu sanduíche e tá lá mijando sem ralar. Ou você parte uma enquanto você tá comendo sanduíche. Caralho, você sente tesão comendo um sanduíche, mano. Não quero nem, nem não, saber o que você come. Pode bater uma conversa com... Caralho. Pra quê, velho? Eu tava imaginando o Suede aqui sendo idolatrado por um monte de indiano. Filha da puta, quer ter seis braços pra quê, velho? É, não. Isso você não quer não. Ficar lá aquele monte de golimar em volta de você? Cara, imagina. É que, ó, ele quer ser igual o Dr. Manhattan. Enquanto ele se masturba, tem várias mãos passando a mão no corpo dele. É, assim, seria da hora. Ele, na verdade, ele queria ter o pinto do Dr. Manhattan só, né? Porque... Cara, mas seria legal seis braços, tá ligado? Pra quê? Dá um exemplo. Cara, enquanto uma mão estaria tomando uma cerveja, outra estaria coçando a minha cabeça, as outras duas estariam na nuca. Ou seja, uma, inutilidade né? Pra caralho, né? Exato. Enquanto duas estariam tocando uma guitarra, outras duas um contrabaixo, um acompanhamento. E as duas de cima tocando pandeirinho. Você ia poder ter uma banda. Não, o que eu queria, na verdade, pra, se fosse pra ter mais braço, eu ia editar foto, eu ia jogar videogame e eu ia coçar meu saco. Sim, com quatro braços, com seis braços. Maior, né? Não, foda-se, se eu tenho mais braço, eu tenho um cérebro um pouquinho melhor, não, cara. Não, mas você tem seis braços, você usa quatro pra coçar o saco e as outras duas pra continuar trabalhando. Não, duas pra estar editando, outra pra... Porra, aí precisa de uns 18. Acho que aí precisa mais do que braço, viu? Duas pra estar editando, enquanto duas tá escrevendo e as outras duas estão... Deixa eu ver. Não, e as mexendo mãos dele ia estar digitando mentalmente, né? Ia ser mais foda. Não, só que ia ser legal. Ia estar editando o podcast no ar, né? Por isso nunca fica pronto. Eu queria ter um defrag do Homem de Preto. Não é defrag, né? É um formate, né? É o bagulho pra apagar a mente lá. Ah, isso daí seria foda. Porque, tipo, se você ficasse puto com alguém, você metia um soco na cara e de repente colocava o óculos escuro. Então. E esse olho roxo aí? Esse olho, o que aconteceu? Ah, mas esse aqui é o controle do clique. Que ele chega no cara lá, pausa o tempo, esmurra o cara, peida na cara. Eu não quero pausar o tempo. Eu quero realmente fazer as pessoas esquecerem alguma coisa. Eu queria pausar o tempo. Porque. Não, seria então. Incrível. Mas pra pausar o tempo, vamos imaginar que você está numa reunião de negócio que pode te render um milhão mesmo se você não pé rapado. Daí você fala alguma coisa, você vê que a reação dos caras foi meio bosta, tá ligado? Você dá um apagar lá, volta então. O que eu tava falando, sabe? Voltar o tempo seria bem mais prático. Pausar o tempo, a gente falou. É pausar. Só que pausar não, o tempo... Não, aí teria que voltar. Aí teria que voltar, mas é verdade. Mas esse daí faz mais sentido, porque pausar o tempo é meio que impossível. Esse aí talvez... É, pausar o tempo você até poderia pausar, mas aí primeiro você ia morrer sem conseguir respirar. Segundo, você não ia conseguir se mexer, porque o ar não ia deixar. E terceiro, você não ia enxergar nada, porque a luz não ia andar até os seus olhos. Então, não é legal, válido. Mais um... Mas será que não ia ter efeito colateral? Porque, que tipo, tenha! Você tá de óculos. Dá um câncer nos caras. É, então a pessoa pode esquecer quem é que tá. Cair no chão. Não, mas é que tá. O bagulhinho do Homem de Preto, você colocava dia, hora, ano, blá, blá, blá. Colocava tudo certinho aí. Então você só dá um... Ah, mas o inicial desse daí daria muita merda, né, cara? Até conseguir colocar dia, data e ano... Caguei. Mas aí, não é comigo. Caguei, eu só vou comprar o produto final. Foda-se as crianças chinesas que estão se fudendo com isso. Exatamente. Exato. Não, mas, pô, ia ser legal, né, um negócio de apagar assim. Ia ser bonito. Totiquete, fala uma aí. Pô, velho, não consegui pensar em mais nada. Não, mas as que você falou até agora foram ótimas, cara. Então... Concha, eu tô sentindo o que tá vendo aí, hein? O que eu queria é um negócio que eu ouvi uma vez um desses papelzinhos de patente, mas na verdade não existe. Que você prende o papel higiênico em cima do vaso e embaixo tem dois pedalzinhos. Que aí você caga e você começa a pedalar, o papel higiênico vai passando já de uma vez. Um limpador de bunda automático. É. Limpador de bunda. Nossa, cara, seria prático pra caralho. Mas esse papel vai pra onde? Que gente, tem bidê, papel? Tem torneirinha. Não, mas mesmo assim você precisa fazer um esforço, né? É. Estamos falando de limpar a sua bunda sem você se mexer. Tipo, você tá cagando, de repente você terminou. Um motorzinho físico. Vai assim, ó. É verdade. É um motorzinho. Não, mas sempre precisa pedalar. Sempre, vamos além. Que talvez ajude a emagrecer. Mas o que eu falo é, você não precisa... Já tá emagrecendo, você já tá cagando, pô. Você não precisa botar a mão perto de lugar nenhum, sabe? É. Você simplesmente aperta um botão na privada, ela vai um lá e clapper cuida de pra tudo. Isso. É? Você bate palma, clapper. Começou a limpar sua bunda. Tá. Aí, tipo, no nosso caso, faz uma limpeza certinha. No caso de certas pessoas que moram por aí, passam um sabugo, não sei. Suede. Eu não entendi. Eu nem isso. Falei suede. O suede solta eu o sabugo. Nem tava aqui. Não, o suede solta o bracinho do Outcast. Eu vou pegar outra cerveja. Por favor. Caralho, agora eu ia falar alguma coisa relacionada ao suede. Ai, cara. Deixa eu ver, você falou do limpador de bunda. Apareceu alguma coisa na minha mente. Algo que controlasse o tamanho da bosta das pessoas, cara. Ué? Das pessoas? É tipo como assim? Você... Porque não só a sua, mas de todo mundo, que nem quando a gente encontrou a do Suede, entendeu? E não tem não. Que dar de cara com aquele negócio. Não, mas não tem nada a ver, cara. Se fosse assim, eu ia fazer o Suede cagar uma garrafa de vinho toda vez. Não, então vai lá. Você controlar pra não ser um negócio enorme. Suede. Não, eu caguei o cu dele, pra mim tanto faz. Suede. Que... Uma coisa que a gente já conversou. Um VIT de depilação masculina. Seria bom, cara. Como assim? Porque pra mulher tem aquele VIT cream que ela passa o creminho, só que é de perna, e os pelos vai pro caralho. Um desse que você passasse na região genital. Mulher tem feminino também pra então, virilha. Você passou na região genital e depois, tipo, 10 minutinhos ali, você vai e toma um banho, tá limpo, sem pelo tá nenhum. Liso. Isso seria da hora. Isso seria foda. Seria ótimo. notebook de cara passando no peito e o negócio vai ser tão rápido. Só que região genital é sensível pra caralho, né? Essa é verdade. Isso é capaz de cair junto. Eu queria um VIT pra região genital. Isso ia ser do caralho. Vocês viram um tempo atrás que estavam te depilando com pasta de dente e teve uma mulher que foi contar o que aconteceu. Ah, não. Por que fizeram isso, velho? Ela começou a xingar que a periquita dela não parava de arder. Que ela tava suando e não sei o que, tava tendo orgasmos do nada e ao mesmo tempo o negócio não passava. E era brasileira, menina. Puta que pariu. Eu não duvido. Pasta de dente pra depilar a... Nossa. Tava todo mundo falando disso. Não, merece, mas tem mais que se fuder, Nossa, mas foi genial, cara. Igual teve aqueles casos lá de gente que acreditou que colocando o celular no micro-ondas fazia carregar a bateria. Ah, Nossa. Sim. Recarrega do país inteiro. Tá aí. Celulares que não dependessem de bateria. Eu vou um pouco mais realista. Celulares que se carregam através de rede sem fio. É, já existe uma ideia disso, mas ainda precisa de fio, né? É, que é o carregador sem fio. Mesmo assim, você precisa ter ele encostado no bagulho. Exatamente. Isso é uma merda, porque, por exemplo, o meu celular, é o LG G6, a versão dele é americana, ele tem carregamento sem fio. A minha, não. Mas poderia ter algum sistema que carregasse, por exemplo, eu tô dentro de uma casa, tem uma rede elétrica passando, tá carregando enquanto eu tô dentro da casa. Sim, sim. Isso seria massa. Porque aí você estaria andando na rua, por exemplo, já estaria carregando. Não, mas aí você tem que carregar dentro de casa, não, né? Mas aí tanto faz, né? Você sempre tá perto de algum lugar, tipo num posto de gasolina. Isso seria da hora. Colocar naquele visorzinho de calculadora de energia solar no celular, né? Existe uma capinha que tem. Só que você vai ficar largando seu celular no sol, né? Essa aqui é saudável pra caralho. Essa aqui é a bosta. Caralho, hein, mano? Eu queria que meu celular tivesse carregamento sem fio, isso é tão da hora. Aí ele identificou que eu falei, ok, Google, não sei porquê. Eu queria alguma coisa pros dentes. Tipo um soco? Não, por exemplo, você, quando criança, você perdeu os dentes de leite, beleza, cresceu os dentes normais, e você passasse algo, todo mês você passa alguma coisa que, tipo, vai garantir que você não vai ter absolutamente nenhum problema dentário. Oh, inclusive manchas legal. Em dente e coisas assim. Eu escovo o dente. Não, então. Técnica. Aí é um tempo que você perde a sua vida, aí é que tá. E esse tipo um sei spray. Lá, uma pastilha. Se a gente já falou de, tipo, não dormir, porque dormir é perder tempo, porra, escovar o dente também é algo que você faz, você tá perdendo tempo, cara. Será que tem gente que sente tesão em escovar o dente? Deve ter. Ah, deve ter. Não, mas enfim, não. Tem alguma coisa que mês a mês você passa lá, beleza, impermeabiliza os dentes, sabe? Óleo. Tipo uma rede. É, faz isso. Faz isso. Faz isso. Escovar os dentes com óleo, faz bochecho de azeite. Não, tipo um flúor verniz. Tipo um óleo de peroba no dente. É. Não, mas que não ficasse oleoso os seus dentes também. Lustramóveis. É. Lustramóvel não deixa oleoso, né? Então. Caralho. Eu queria um Vanish que deixa as roupas ainda mais brancas. Que realmente funcionasse. E as roupas pretas? Vanish funciona, deixar ainda, cara, mais pretas. Ó. Nossa, então se eu tiver uma camiseta cinza, a máquina explode. Deixar ainda mais cinza. Como que deixa mais cinza, cada caralho? Cada vez o cinza fica mais acinzentado. Fica em 50% sempre. Exatamente. Existia uma roupa que não perca a cor. A cor. Que não vai desgastando e ficando velha. E se minha camiseta tiver 50 tons de cinza? Que cor que ela vai ficar? Ela, então, esse Vanish identifica cada cor e mantém cada tom real ali pra sempre. Mas se ela já tiver gasta, ele vai não, identificar não vai aquele... Não, só serve com roupas novas, né? Não sei, tem algum se chip? Se sua camisa não, tiver porque, 50 porra, tons pegou, de cinza... Você pegou uma camiseta de 35 anos atrás, preta, você vai falar, vai ficar mais preta. Não, não vai, porra, vai continuar a mesma coisa. É que a camiseta de 35 anos atrás não é mais preta, é cinza, é, né? Sim, mas então é. Minha camisa de uma semana atrás tá cinza já. É, mas aí, né? Bom, não vamos, né? Vai entrar no mérito de quem lava na sua roupa. Exatamente. Ai, que bosta. A gente podia ser muito processado por várias coisas. Eu tô procurando minhas meias que eu comprei até hoje. Eu queria uma parada, Black Mirror de novo, que me disse o tempo do relacionamento, mas não de relacionamentos amorosos. Não do seu, né? Não, de amizades. O meu ia estar 3 dias aqui, eu não vou falar com quem. Não, mas é sério, tipo, pegou lá, pá, e aí, Suede, vamos lá apertar junto o negócio? Apertou, pá, 2 dias. Falou, Suede, tchau. Achei que vocês iam fumar um baseado. Nossa, caralho. Então, mas você me disse vamos assim... apertar junto. Ou, por exemplo, emprego. Emprego, você começou um emprego novo, você apertou lá, você vai durar, tipo, um mês. Ou, tipo, o cara só vai te contratar por tempo de experiência. beleza, tchau, sabe? Caguei por você, né? É, você tá precisando desse dinheiro mais do que eu, filho da puta, sabe? Alguma coisa assim. Isso ia ser legal, cara. Medir relacionamentos. O que mais? Ah, mais uns três aí, a gente termina. Concha, fala um aí pra gente. Eu? Um sério aí? Sua... Sério? Mais um sério. Pode ser zoeira também. Eu queria um kit de vitaminas que estendesse a vida dos meus cachorros pra equiparar a minha. Isso seria legal. Isso seria da hora. Isso seria legal. Suede, caguei. Nossa, o Suede falando isso. Ah, eu não vou buscar outros momentos de podcast que me deram raiva do Suede. Exatamente. Me explica melhor, que eu não entendi. Tipo assim, seu cachorro vai durar no máximo uns 16 anos. Ele comeu um pedigree e durou o mesmo tanto que você. É. Entendi. Tipo, ele vai morrer quando você parar de dar esse pedigree pra ele, que tipo é quando você morrer também. Isso ia ser legal, porque a gente sofre a morte dos bichinhos. O Suede não, porque ele é um insensível, não tem coração. Eu tenho certeza que os bichinhos gostariam de ficar mais tempo com a gente. Ou não, mas sabe que... Depende do dono, né? Podia ter algo que a gente conseguisse entender o que os cachorros... Já existe, mais ou menos. Tem? Existe um tradutor de cachorro já. Eu pensei que era, sei lá, o segundo episódio de Rick Morty. É, não é o Snuffles, né, Marty? Não, antes disso, Up. Up. Esquilo. Up, então tem um esqueminha que mata sua esposa e faz você pendurar seu balão, sua casa num balão? Nossa, isso aí... Cara, isso aí é só uma lenda, você sabe disso, né? Eu perdi, eu não ouvi. Ainda bem. Não, mas ó, Suede, vamos generalizar pra bichinho de estimação? Sei que você quer ter o corvo, blá blá blá. Ah, eu quero ter um corvo. Queria ser o corvo, dura o tempo da sua vida. Com certeza vai. Entendeu? Então, filha da puta. Nossa, que caralho. Vai. Corvo dura falamos mais uns 10 anos. Depois vai durar. Falamos o cachorro, porque cachorro é mais comum. Depois da bronquinha do episódio lá de elas perguntam, vai ter que dar a mesma bronquinha, não ser? O que eu fiz agora? De bichinho de estimação que vive o tempo que você vive, caralho. E você falou, não. Eu não falei nada. Não, ei, eu só falei, caguei. Nossa, tá gente, depois que eu falo que a gente não pega pesado com o Suede, nem acredito. É só na questão dos bichinhos não, que eu sou indiferente. Mas, ó, eu estou preparando algo especial para o seu aniversário. Eita! Roast. É, tipo, a gente vai te tratar como sempre te trata. Roast é uma técnica de humor que funciona da seguinte maneira. Um convidado, no caso você, que é aniversariante, e todos os outros fazendo piada relacionada a você. Entendi. Nossa, vai ser um bombardeio em cima do outro. Mas depois você pode responder as piadas. Depois que todo mundo fez. Entendi. Então você fica caderninho anotando o que você quer responder e daí você, claro, fazendo humor também. Sim, ok. Eu queria ter uma parada que tudo fosse traduzido como piada. Tudo que a gente quer, né, fosse traduzido como piada. Porque aí não precisaria do filtro do Pedro. Por quê? Do filtro de radicalismo. A pessoa tava falando, sei lá, sobre homofobia e o próprio gay fizesse uma piada com gays. Mas aí ia ficar esquisito porque todo mundo leva tudo pro modo radical. Não importa você falar, ah, é uma piadinha que eu tô fazendo, não sei o quê. Aí a pessoa, não, porque você é filha da puta, de qualquer forma. Então, você ativa esse filtro e o mundo vira mais bem-humorado. O que é isso? Ele pega todo mundo que é radical e faz o celular virar uma arma e dar um tiro? É, basicamente. Isso seria engraçado. O celular explode. Mais fácil. Cara, uma coisa. Nossa, isso daí é nossa, isso daí eu pensei há muito tempo atrás. Centopeia humana. Um aplicativo wireless, tá ligado? Que... Caralho, te interrompi. É o seguinte, eu queria que a gente tivesse um botãozinho pra reviver as pessoas, porque eu ia fazer igual a centopeia humana. Eu ia dar um tiro no Suede às vezes, e daí ia reviver só pra matar de novo. Mas isso serve pra várias pessoas. Eu tô dando exemplo porque o Suede me chateou hoje de manhã. Então, não tô, relaxa. Eu queria, assim, meio que um aplicativo, um botãozinho, qualquer coisa. Vamos supor, tá, eu passo na rua, aí tem um carro tocando funk no último. Eu aperto esse botãozinho, mudo pra música que eu tô pensando. Eu tenho um aparato bacana pra você. Peraí, mas você muda só pra você. Não, eu mudo geral. Não, ia ser carro alto pra caralho tocando Aurora. Seria sabe o que seria mais bacana? Perfeito. Tem uma resposta pra esse seu problema. Fone de ouvido, filha da puta. sabe por que não ia ser mais bacana? É. Porque, tipo, do mesmo jeito que o cara que tá dentro daquele carro gosta de funk, e você gosta de Aurora. Eu falei, então, pra essa caninha, eu acabei colocou de falar todo agora. Mundo Aurora alto pra caralho, tipo, 90% da massa vai ficar chateado também. Eu acabei de falar que era pra sacanear. Lembre-se que as outras pessoas também vão ter acesso a essa porra. Eu ia colocar o Sonidito pra tocar na tua casa o dia inteiro. Eu ia ouvir o Sonidito o dia inteiro. Pode ter certeza. Bangladesh. Ia ser engraçado. Ia ser genial, cara. Fala aí, Concha. Paradoxo espacial. Uma casinha do Snoopy. Caralho. A bolsa da Ramona. Cápsula Roy Poy. É. A bolsa da Ramona. O Floquinho. A Ramona Flowers. Essa bolsa do... Ah, tá. Não, Floquinho. A cápsula do... Quando o Cebolinha Cebolinha perdeu a, bola dele, eles desceram de escada dentro do Floquinho e saíram andando achando tudo que eles perderam. Mas cara, eu acho a ideia das cápsulas de Dragon Ball válidas pra caralho. Sim, mano. Porque, por exemplo, você tá num lugar, você não tem onde estacionar, apertou um botãozinho, virou uma cápsula, pôs no bolso, tá ligado? Exato, isso seria prático pra cacete. Então, tipo, tanto de... Só não esquece ninguém dentro do carro, tipo, esqueceu o bebê no carro, aí você vai apertar, vai voar sangue pra... Porque o bagulho vai ficar melado. Mas aí você colocaria ele numa pokebola, seria melhor que numa põe o bebê numa pokebola e o carro transforma numa cápsula. Caralho. Cara do concha. Não, mas assim, essa parada do concha é legal porque, por exemplo, você pode morar num lugar do tamanho de um mictório público. E ser uma mansão. E ser uma mansão. É que nem a tarde do... A tarde, a casinha do Snoopy, a tarde, a noite, cara. Qualquer casinha RPG. O barril do Chaves deve ser assim. Barril do Chaves. Qualquer casinha RPG que você entra, a casinha é 4x4, quando entra nela é gigantesca pra caralho. É, exatamente. Porra, ia ser da hora, cara. Cara, eu queria ter uma tarde. Eu queria ter uma noite. Eu queria ter uma manhã. Eu queria ter um Cacildes. Caralho, não, mas isso é legal, hein, cara? Sim, é bacana. E principalmente quando você hackeia dos outros. E tipo, tem aquele cara que você curte pra caralho, que mora lá no centro, perto das... Você vai lá e aperta o botãozinho com ele dentro da casa. Ai, cara. Com ele dentro da casa, sabe? Ai, esse cast foi pra xingar o... Eu tô cagando na boca. Não, mas de quem quiser. Normal já. Não, mas agora estou imaginando as possibilidades, cara. Que da hora. Por exemplo, porra, a gente não precisaria mais carregar mochila, a nossa carteira caberia tudo. Sim. Aí você perde essa porra e já era. Ah, não, mas você perder a mochila também, né? Mas perder a mochila é bem mais difícil que perder um bagulhinho minúsculo. Mas é bem mais fácil roubarem a sua mochila do que roubarem a sua carteira. Nunca me roubaram mochila. Nem carteira. Cara, a gente mora eu já esqueci a mochila na escola, né? Então eu não vou ficar quieto. Caralho, é concha. O máximo que fizeram com a minha mochila foi pular no teto. Beleza. Um relógio daqueles lá que você abre e era pra ter balinha, na verdade você coloca tudo que você precisa LSD. Lá dentro. Pedra de crack. E daí você vai... E daí, tipo, vai ter um mostrador, tipo, full ou empty, tá ligado? E você vai saber, opa, minhas coisas não estão aqui. Então, colocou ali. Quando você tá saindo do ambiente, você olha ali, opa, esquecendo alguma coisa. Seria legal. O melhor existe, ainda, tipo, coisa parecida. Você se transforma em aliens. Que? Bem 10, caralho. Desliga o microfone do Alt. Não é o Alt, viu? A história começou com... Essa questão já existe algo parecido, porque tem chaveirinhos que você prende nas suas coisas e localiza elas pelo celular. Ah, sim, mas eu tô falando de algo que vai te lembrar e que você vai poder guardar as mas coisas mas se dentro. O celular já identifica qual que é a diferença de você... Qual que é a dificuldade de você programar essa porra pra te avisar, você tá saindo de casa, você é arrombado, você não tá levando tal coisa. Você vai estar carregando o peso dessas coisas. E estamos imaginando, por exemplo, uma cápsula Hoi-Poi não tem o peso de uma casa, mas você consegue tirar uma casa de dentro. Fisicamente deveria ter, mas não tem. Sim, mas estamos num plano imaginário, em que você colocou, tipo, não tem onde estacionar, plano você colocou imaginário. O seu carro dentro do seu plano relógio. Plano imaginário, tipo, nosso lar, como é que é? Sei lá o que da capé. E você colocou dentro do seu relógio o seu carro, e ele continua tendo peso do relógio. Essa que é a questão. É, isso é bacana. O Homem-Formiga, ele diminui, vai diminuir um prédio agora no filme novo, não sei se então. Viu. Aí. Então, é meio que possível. Você pode. Porra. Caralho. Me dá uma carona aí. Daí, tipo, você tem que dar carona pra 35 negros. Entra metade dentro do seu. Nossa, seu imagina relógio. O lance de imigrantes dos Estados Unidos. Entra lá. Tudo em carro, só. Não, mas aí entra 40 negros dentro do seu relógio e você fica chacoalhando, tá ligado? Bate punheta com. Você, não, isso é. Imagina você acabar matando por acidente seus 35. Ah, mas você acha que morre muita. Pouca gente lá fazendo isso. Já morre tudo. Não, mas a questão, acidente, né? A questão é que vai existir uma regra de não guardar pessoas, né? Ou ele pode não aceitar matéria orgânica. Ou qualquer coisa só descartar uma cápsula. Exato. Qualquer coisa só descartar uma cápsula. Vai existir aquele pequeno problema. O que que é matéria orgânica? Pessoas. E o que não é feito de matéria orgânica? Só pessoas e animais. Seres vivos. Você vai tentar colocar, tipo, eu vou tentar colocar o suede dentro do relógio, ele vai explodir o suede, porque não pode estar tá dentro. Não, mas só se ele falar que não pode. Não, tem que explodir as coisas. Tem que deixar tipo, você vai guardar uma baleia no bagulho, a baleia explode. A baleia, a baleia, a baleia, exatamente. A baleia. Adoro isso. Seria engraçado, hein? Imagina, eu vou guardar um corvo do suede. Aí você vai, vou guardar isso aqui, de repente, buf, parece que você bateu com o travesseiro na cabeça de alguém. Exato, só que aí ele tomou, ele comeu o pedigree, que dá a mesma vida de moed. Foi tão engraçado assim, pô. Chegamos ao fim de mais um LocomoCast. Pô, esse foi bom. Esse foi divertido. Engraçadinho. Altas risadas. O Suede ficou mais chateado ainda. Pô, e teve... O corpo só morreu ficticiamente. Exatamente. E teve vários, né, insultos a pessoas aí censurados. Não esquece de censurar todos, viu? Exatamente. Vou esquecer, mas tudo bem. Vamos lá. Se você quiser mandar um e-mail... para que possamos ler no Locomocast ao vivo, mande um e-mail para contato@locomotiva26.com.br. Repita, Suede. contato@locomotiva. Pera aí. O Pedro tá puxando minha barba, cara. contato@locomotiva26.com.br. Repita, Pedro. contato@locomotiva26.com.br. Repita, Outcast. contato@locomotiva26.com.br. Repita, Alvin. Nossa senhora. Repita, Álvaro. Repita o e-mail, não o peido. Caralho, velho. Desculpa. Caralho. Tá bom, calma aí. Deixa eu me concentrar, senão eu vou peidar de novo. Você tá morrendo. A gente nem tá fedendo tanto, velho. Eu? Pode respirar já, ó. Foi pra lá, já era. Repita o e-mail. Ah, repita o e-mail. contato@locomotiva26.com.br. Repita, concha. Não peido o e-mail. contato@locomotiva26.com.br. Vamos deixar aqui um questionamento. Caguei pro podcast. Não falou. Você falou, não falou? Eu falei. Ah, falou? Aí, vai tomar no seu cu. Vamos deixar ele falou no meio do antes peito. O nosso agradecimento ao Homem Concha. Pai, eu que agradeço. A sua presença sempre é... A gente gosta de ter você aqui, cara. A gente gosta de ter você aqui. Venha mais. Pode tirar. E os ouvintes gostam também. Os ouvintes gostam. É, eu já não sei. E agora a gente deixa um questionamento. Será que o Alvin estará no próximo? Será? Será? Vamos ver, né? E é isso aí, novamente. Avaliem a gente no iTunes, dando 5 estrelinhas e... Eu realmente achei que hoje o Outcast ia me matar enquanto eu estivesse indo comprar. Caralho, mano. Por quê? A gente tava conversando sobre a ordem natural. Não, coisas. Porque na ordem eu matei o... Não, mas é que tá. O Luciano burlou, ele que matou. Esqueceu? Você tem que trazer o Luciano aqui pra ele matar. Eita, caralho, porra. Então é o Luciano que vai matar? O exterminador do futuro, véi. Porra, Luciano. Caralho. Não, mas o Alvin estar aqui no próximo só depende dele. Sim. Novamente, avaliem a gente no iTunes dando 5 estrelinhas, ok? Porque existe uma invenção bem legal que chama iTunes e você pode dar 5 estrelinhas. É bem bacana isso. E... Caralho, tinha mais alguma coisa. Apresente o Locomocast para um amigo. Apresente o Locomocast para um amigo. Se o negócio acabar aí, não, né? Todo mundo vai ficar com um pezinho. Pô, devia ter, né? Podia apresentar para aquela pessoa lá e tal. Então, não espere corrermos risco de um final infeliz. Apresente o Locomocast para um amigo. Beleza? Fechou? É nóis? Tchau. Então falou. Hasta. Não, hasta. Hasta. Hasta. Hasta. Olha o peidinho vindo de novo. Hasta. Cara. I want it to be, and it's not gonna happen. I won't let it happen. I won't let it happen. Not again. Not again. Not again. Depois de muito tempo, vamos gravar extras! Olô! Extra. Aliás, manda avião, todo mundo? Ah, manda avião, peraí. Tá em modo avião ali. Eu sou meio jumento. Suede, agora que você está de volta com o celular... Não está comigo. Por quê? Sua paçoquinha tá quebrou molhada. De novo? Não, deixa ela dentro. Dizimou. Eu estou... desintoxicado. A paçoquinha dele tá molhada. O Álvaro quase peidou. Eu cheguei esses dias no trampo e a Velociraptor tá fazendo o cabelo das 5 horas da tarde. até a meia-noite. Que também fazer que aquela porra, você quer o quê? Porra, e ela ainda saiu que parecia o Alex, o leão do Madagascar, alisado. Parecia assim, que ela saía de lá e já fazia um protesto do Proerd, né? Caralho, ela é o leão do Proerd e dá a pai ao mesmo tempo. É o fusão deles. Isso vai dar trabalho, Suede. Pacas. Caguei, desculpa. Suede, entrega na hora não, certa. A culpa não é sua, dos lapelas. Ah, é verdade. Compra o microfone lá. Futuramente. Primeiro eu vou dar uma bateria pra minha filha, cara. Então, mas você podia não parar de usar crack e comprar o microfone. Faz sentido. Crack é 5 conto, microfone é 100 e pouco. Ah, mas de 5 em 5? É, cada pedra que você deixa de estralar num dia, em um mês, quantos microfones você não compra? Ok, meu microfone tá beleza, eu acho. Não faz sentido, Suede? Faz. Então. Ô, louco. A pedra é mais cara que o cigarro que você fuma, velho. É verdade. A gente conta pro Alex por que tá molhada a paçoca dele? Ah, já comeu. Eu falei pra você, você vai comer a parte que tá com Coca-Cola? Ah, tá molhada na Coca? A gente mergulhou ela na Coca. Ah, então tá de boa, achei que era pior. É, achou que era o Naridrim, né? Achou que era pior e mesmo assim comeu. Sim, não, mas se foi molhado sim, na não. Coca... Sim, não. Você tá andando mais no Suede, cara. Daqui a pouco eu te dou um soco na cara também. Ele foi sim, não mais. Sim, não mais. Uma operação matemática fodida, né? Vai ter que derivar essa merda pra saber o que ele quis dizer. Fazer o MMC ao quadrado e dividir por 2. MMC ao quadrado. Ed, você que é um professor, você podia lançar para os seus alunos na época do Enem um MC, que seria o MC ao quadrado. MC ao quadrado. E daí você ensinaria matemática e coisas assim no rap. Ou no funk. Eu faço isso com história, cara. MC ao quadrado é legal pra matemática, não pra história. O que tem a ver com história? É que a história eu já ensino em rap. Mas não é MC ao quadrado, senão não tem sentido. Mas se não fosse MC ao quadrado, não teria explodido os japoneses lá. Mas caguei pros japoneses. Eita. Acho que eu explodi meu aula. Nossa, eu acho que eu entendi. Nossa, foi longe. Não. Porque por causa dessa fórmula, quem fez a bomba atômica não, que mas foi o cara morrer de desgosto lá, não foi? Foi inteligente. Não, rapaz. Não, a gente já morreu. Ele tá maluco, jogou a bomba atômica, fez o Hitler te matar. Não, ele tá falando de Albert Einstein, cara. Ele tá falando de Hitler. Ai, caralho. É sério mesmo que você quis me corrigir com uma piada que eu fiz? Foi uma piada, eu não entendi. Eu tô brincando. Até porque ele tá falando sério pra caralho aqui, né? É claro, daqui a pouco eu vou falar do Nióbio também, como o Brasil tá fodido. Fui explicado sobre isso. Tomar no cu, viu? Esse podcast que eu não participo depois que eu escuto, que fez um caralho. Por que eu não participei dessa merda? Vamos lá! Onde? Aquele silêncio pro Suede saber que aqui, a partir daqui, o que vier é o cast, ok? E o Suede gosta de pinto. 3, 2, 1.